Vamos trabalhar porque é a melhor coisa que a gente faz. Pode olhar para mim. A melhor coisa que a gente faz, trabalhar para Deus. Eu precisava esperar mais um pouco para ele voltar ao normal, porque não dá para mim, não. Não dá, não. Mas você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Eles não vão entender nada. Mas você tá entendendo. Por que eles não têm a visão que você tem? Que eu não vou falar de novo. Não tem nem ideia. Não tem a mínima ideia. Mas não chega nem perto de saberem o que está para acontecer aqui. E quando acontecer, eles vão nesses vídeos e vão ver os vídeos de novo. E eles vão dizer: foi avisado. Foi avisado. Várias vezes eles chegavam a ser chatos de tanto que eles avisavam. Agora, nesse momento, nós estamos no ano de 2022. 2022. Não dá mais para engatinhar. Não dá, não. Não dá mais para engatinhar. Porque já se está engatinhando há tanto tempo que os joelhos já estão nem mais em carne viva, já está aparecendo osso, e até o osso já desgastou. Então tá, chegou a hora de levantar, caminhar e, se possível, correr. Chegou a hora de crescer. Já não dá mais para ser criança, porque é uma ignorância muito grande achar que está tudo bem. Quando vocês acordam com esse sol bonito, com esse céu azul no verão, porque nós estamos em março de 2022, no início de março de 2022, e ver o céu azul, o sol brilhando, os passarinhos cantando, pregar uma praia, tomar uma cerveja na praia, dar um mergulho, tomar uma água de coco, comer um peixe frito e achar que está tudo bem. É uma ignorância muito grande. Muito grande. É, cegueira. É uma cegueira espiritual muito grande achar que tudo começa no corpo e termina no corpo físico, que apodrece, que dura 80, 90 anos, pouquíssimos duram 100, que apodrece, que fica cheio de verme, que fede, que vai para debaixo da terra. Achar que tudo termina neste corpo perecível é uma ignorância muito, muito, muito grande. É um campo de visão extremamente estreito da realidade. Extremamente estreito. Achar, nem sabe aonde está. Aonde está o planeta? No universo. O universo é infinito. Nós temos um sistema solar. Nós temos uma galáxia com bilhões de planetas. O que que tem dentro desses planetas? Bilhões, eu disse bilhões de planetas. O que que é que tem dentro desses planetas? Ou vocês são o centro do universo? Vocês são os todos poderosos, os bonzões? Os donos do universo, mestres do universo. Vocês são os mestres do universo. Só vocês são inteligentes. Só vocês têm aviões, Ferraris. Só vocês têm isso. É um campo de visão muito estreito. Ah, mas o foguete, a sonda da NASA foi no planeta tal e encontrou um deserto. Não tem vida lá, não tem nada. Continua sendo uma ignorância imensa, porque a densidade da matéria dos corpos físicos dos espíritos que vivem lá é uma densidade muito mais sutil, mais leve. Eles mandaram sondas da densidade da matéria aqui da Terra, essa matéria bruta, pesada, isso aqui, pesado, bruto, que é bem pesado, isso, não é a realidade do espírito. Então, se a densidade da matéria, das sondas que eles mandaram, é dessa aqui, ela só vai conseguir filmar o que está na densidade desta matéria. O que está numa densidade mais sutil, ele não vai captar. Porque é uma frequência. É uma frequência diferente. Você ouve rádio. Se você sai de uma rádio para outra, você mudou de frequência. Uma rádio não pega a outra e a outra não pega a outra. É frequência. Você não acredita em espírito. Você não acredita no plano espiritual, mas você não sai da frente do celular, você fala no celular, você vê televisão. Se você não acredita na realidade do espírito, por que é que você usa um celular? Não entendeu nada do que eu disse, né? Por que que ele está falando isso? O celular emite ondas. Você enxerga as ondas? Mas usa o celular. Não enxerga as ondas, mas usa o celular. Vê televisão, ouve rádio, mas não acredita em espírito. O que intelectualiza o seu cérebro físico, o cérebro físico de 1,5 kg, mais ou menos, que ele pesa, 1 kg, 1,5 kg, o que intelectualiza tudo isso é o teu espírito, é uma consciência. A consciência, ela vive por toda a eternidade. A partir do momento que ela foi criada, ela não vai morrer nunca mais. Se o corpo físico morrer, a consciência vai sair e vai continuar viva. É você, a consciência. Vai continuar vivo. O corpo físico, você vai ver o corpo físico morto no chão, você vai querer entrar nele de novo, como a gente vê, porque tem um monte de gente que morre e desencarna, e é deprimente. Em pleno século XXI, com todos os livros que já foram trazidos, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, todos os livros psicografados, o cara viu que morreu e ele quer entrar no corpo físico. E o pior, pegam o corpo dele, levam para o necrotério, depois enterra, ele fica lá no cemitério, do lado do túmulo, querendo o corpo de volta. Quer o corpo de volta. Você imagina uma pessoa com toda essa ignorância no plano astral, desencarnada, onde o bicho pega. Porque não pense vocês que as coisas são bonitinhas no plano astral. É só vocês verem o nível emocional da humanidade da Terra. Como é que tá as emoções? É violência, agressividade, truculência, maledicência. É tudo de ruim que a gente vê aí fora. Quem são os espíritos que estão no plano astral? Dos seres humanos desequilibrados. Como é que eles são? Desequilibrados. Vampiros. Então, você desencarnar com uma ignorância espiritual imensa no plano astral, você vai virar escravo, vai virar cobaia. É. Porque você não quis acreditar quando estava encarnado, não quis ler um livrinho, dar uma estudada, você quis ficar no celular vendo besteira, vendo funk, vendo reality show que não acrescenta em nada, vendo coisas que não acrescentam em nada, em vez de procurar coisas que vão acrescentar para a evolução do teu espírito, para você entender como é que funcionam as coisas, porque o corpinho físico não vai durar para sempre. Ele vai acabar. Você pode ter 15 aninhos de idade, 16, 17, 18, 19, 20. O seu corpo físico vai acabar. É perecível. vai envelhecer, vai apodrecer. E falta pouco. Tem 20 anos? Vai morrer com 80? 60 anos. Passa rapidinho. Isso aí não é nada diante da eternidade, do infinito. O que é 60 anos? O que é 60 anos? Nada. O espírito é imortal, vai viver por toda a eternidade. Teu espírito já existe há mó tempão, você já reencarna, você já está na, já reencarnou aqui na Terra mais de 200 vezes. 230, 240, 250 vezes, só aqui na Terra. A maioria que está aqui encarnado já encarnou 200, 250, 240, 230 vezes, só aqui na Terra. Fora do outro planetinha lá que você veio, você encarnou mais não sei quantas lá. Ah, mas eu não lembro de nada. É melhor não lembrar mesmo, não, porque as coisas que foram feitas lá atrás não são muito legais, não. Não são muito legais, não. Imagina, né? Imagina, você lá na outra encarnação, você está vivo agora, né? Está aqui encarnado. Há 5 encarnações, sabe o que você vem fazendo? Você vem se suicidando. Você vem se matando. Você adquiriu esse vício. Você se matou numa encarnação, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Agora está na sexta aqui, nessa. Você já vem se matando há 5. Aí, nessa encarnação agora, você tem uma vontade de se suicidar imensa. Você não sabe por que que você quer tanto se matar, mas dá uma vontade de matar. Essa vida não vale nada. Eu acho melhor me matar. Sabe por que que você tem essa vontade grande de se matar? Porque você já vem se matando em várias outras encarnações. É. Você já vem se matando. Ah, mas nessa encarnação eu nasci perfeito ou perfeita. Porque geralmente quem se mata numa outra encarnação nasce defeituoso. Nasce defeituoso. Ah, nasceu perfeito? Por que será que nasceu perfeito sem nada? Sabe por que você nasceu perfeito? Porque mandaram você à reencarnação mais umas 3 vezes. Só que você viveu como criança e você desencarnou criança. Então não deu tempo de você se matar. Até porque nessas outras 3 encarnações que você veio como criança, você veio todo torto, todo defeituoso. Porque numa você se jogou de um prédio. Na outra se jogou da ponte. Na outra você engoliu veneno. Na outra você deu um tiro na cabeça. Como é que você acha que você vai vir? Como é que você acha que você... Aí sabe o que eles fizeram lá, no plano espiritual? Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram assim, vamos fazer o seguinte, fulano está se matando já há 5 encarnações. Se a gente mandar mais uma, ele vai se matar de novo. Então a gente deixa ele reencarnar mais 3 encarnações ou 4 e ele vai desencarnar criança, que aí não vai dar tempo dele sentir vontade de se matar. E também a forma que ele vai reencarnar, todo torto, sem os dois braços, sem as duas pernas, todo torto, ele não vai conseguir se matar, até porque também está criança, então está tudo certo. Aí a gente vai reconstruindo o corpo astral dele. Reconstruindo o corpo astral, mais 3, 4 encarnações, as 3, 4 encarnações vai morrer como criança, com 5 anos de idade, 6, e vai reconstruindo. Precisou de 4 ou 5 para reconstruir, porque foi 5, 6 encarnações se matando de tudo quanto é tipo, de forma variada, né? Aí agora está perfeito. Agora está uma menina bonita, ou então está um menino bonito, forte. E adivinha o que está acontecendo? Depois de todo esse trabalho, a vontade de se matar continua. Está tão entranhado no espírito, está tão entranhado no corpo mental, no espírito, a vontade de se matar está tão grande, que mesmo depois de tudo isso que passou, continua. Então, para quem não tem esse conhecimento, nós vamos no profundo. Hoje não tem atendimento, tá? Hoje o tratamento é o vídeo. É o tratamento, é o remédio que você precisa para não fazer mais isso. Porque nós sabemos que tem um monte de gente aí que está querendo se matar que está vendo esses vídeos. Então nós vamos fazer o vídeo. A Sônia não sabe quem é, o Adil não sabe, a Jaciane não sabe, o Pedro não sabe, a Daniela não sabe, ninguém aqui sabe com quem a gente está falando, mas a espiritualidade sabe com quem está falando. Porque não é um só ou dois, são várias pessoas que estão com esse problema. Não é um só ou dois, não. O seu espírito, você que é espírita, eu sei que você tem esse conhecimento. Se você tem conhecimento, meus parabéns. O vídeo é para os irmãos que não têm esse conhecimento. O seu espírito ele, para se manifestar aqui no plano físico, na terceira dimensão, ele precisa de um corpo para se manifestar no corpo, o espírito. Imagine uma bola de luz, pura luz, corpo mental, muito sutil, ninguém vai ver, é pura luz. Como é que ele vai se manifestar aqui nesse plano pesado, denso? Ele precisa de um corpo astral. Um corpo astral fluídico, um corpo fluídico, semimaterial, vaporoso, de matéria quintessenciada. Um corpo astral, que também não dá para ver aqui, quem está encarnado não vai ver, porque é sutil também, mas é mais grosseiro do que o corpo mental. O corpo mental, o espírito, é mais leve. O corpo astral, apesar de ser sutil, é bem mais pesado. Então, o espírito precisa de um corpo astral e, para se manifestar aqui, de um corpo físico, assim. Então, o seu espírito está revestido de um corpo astral e de um corpo físico. O corpo físico, ele é muito perecível, dura 80, 90 anos. O perispírito dura milhares e milhares e milhares de anos. Milhares e milhares e milhares de anos, o seu perispírito. O que afeta o seu corpo físico afeta o seu corpo astral, o seu perispírito. O que afeta o corpo físico afeta o corpo astral. Então, se o Pedro chegar aqui e pegar um facão e cortar o braço dele fora, se ele desencarnar, ele vai ter problemas no corpo astral dele com relação ao braço. E para reconstruir aquilo, ele vai ter que reencarnar para poder ser reconstruído o corpo astral. Às vezes, demora 2 ou 3 encarnações. É claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vou dar um exemplo. Se você é assassinado e cortam a sua cabeça fora, quando cortarem a sua cabeça fora, sua cabeça cai no chão, se cortar bem rápido assim, sua cabeça vai cair no chão, vai ser tão rápido o corte, quando sua cabeça cair no chão, você vai continuar vendo as coisas, você vai saber que cortaram a sua cabeça, você vai estar com a cabeça no chão, o olho revirando e você vendo tudo, cortaram minha cabeça. É só esperar os minutos passarem que vai morrer. Se você ficar na cabeça, o seu espírito vai sair do corpo, sua consciência, vivo, o corpo vai estar lá. Aí você vai ver o seu corpo no chão, o corpo e a cabeça para lá. Se você não tiver conhecimento, sabe o que vai acontecer? Tudo é plasmado com a mente. Com a mente. Você vai meter a mão na sua cabeça e vai querer pegar ela. Não vai conseguir, porque ela é de matéria densa. Mas a sua mente vai criar uma forma pensamento, uma criação mental da sua cabeça. Você vai ficar segurando a cabeça embaixo do braço e vai ficar sem cabeça. Só que você vai ficar sem cabeça, mas vai continuar vendo tudo, mesmo sem cabeça. A cabeça que você está segurando, a sua cabeça, o seu rosto, não é a sua cabeça. É uma criação mental, uma forma de pensamento criada pela sua mente. Se você colocar na cabeça e dizer assim, eu sou uma consciência, aquilo foi só o corpo físico, eu tenho cabeça, a cabeça vai aparecer rapidamente. Vai aparecer. Porque você teve a consciência de que você tem uma cabeça e aquilo ali vai desaparecer. Agora, como eu disse, cada caso é um caso. Tudo que afeta o corpo físico afeta o perispírito. Aí vamos supor que você teve uma vontade imensa de se matar. Aí você se jogou debaixo da linha do trem. É, jogou debaixo da linha do trem. Sabe como é que são chamados esses lá? No Vale dos Suicidas, que já está reurbanizado. Ele já está reurbanizado, né? Está bonitinho e tal. Mas existem outras regiões lá nas trevas que quando você se mata, você é tragado para lá, para as trevas. Ou, às vezes, para o abismo. Porque, imagina, você já vem se matando há 5 encarnações. Você se mata mais uma vez? É, o suicídio perante Deus é o maior crime perante Deus. Quando você tira a vida, porque Deus te deu a vida, você tira a sua vida, é como se você cuspisse na face de Deus. Mal agradecido. Deus te deu a vida e você tira. Você não é dono da sua vida. Você não é dono dela. É Deus que é dono. Ele te criou. Você não tem o direito de tirar a sua vida e nem de ninguém. Então, quando você tira a sua vida, é como se você estivesse cuspindo na face de Deus, xingando Ele. Aí o cara se joga debaixo da linha do trem. O que acontece se você se jogar o trem passando, aquele pesadíssimo, você se joga ali? Vai destroçar tudo, né? Vai braço para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro, vai sair tudo, estripa tudo para fora, tudo. O que afeta no corpo físico, afeta no corpo astral. O corpo físico vai morrer, a consciência vai sair, o espírito vai sair. Como é que vai estar o teu corpo astral? Você vai ficar vivo, vivo, todo destroçado no chão, cabeça para um lado, braço para o outro, mão para outra, perna para outro, pé para o outro, vivo, acordado, todo destroçado. Todo destroçado, vivo. Ou seja, você quis se matar e não conseguiu se matar. Você continua vivo. Ou seja, não adiantou nada. Não adiantou nada. Você só piorou as coisas. Então, os problemas que você tinha aqui na Terra, que pareciam ser muito grandes, depois que você se matou, os problemas que você tinha aqui na Terra se tornaram meros contratempos. Coisa pequenininha na frente do que o que você está passando na outra dimensão, porque você vai para outra dimensão, para o plano espiritual, plano astral. Aí, imagine, aí chega um momento que os benfeitores vêm, geralmente quem vem a legião dos servos de Maria, uns caras bonitão, com turbante, com umas lanças na mão, comandados por um espírito, um guardião chamado Zura. Eles são comandados por Zura e por Maria de Nazaré. Aí eles vão te resgatar, porque é misericórdia de Deus, né? Deus é muito bom. Aí eles vão lá e vão colher os pedacinhos. Aí vai levar os pedaços num saco. Imagina só, né? Os pedaços todos num saco, com você vivo, vendo aquilo tudo, e carrega. Aí tem que levar a reencarnação. Eles vão fazer o que dá no plano espiritual. Vamos ajustar aqui e ali, mas não resolve, não. Sabe como é que resolve? A única forma de resolver para reconstruir o seu corpo astral, você tem que reencarnar. Como é que reencarna? Nasce como? Nasce como? Com o corpo astral todo destruído. São essas pessoas aí que vocês veem que nascem com um cotoquinho aqui, só com um tronco. Cotoquinho aqui, sem as duas pernas, sem os dois braços. A criancinha ali, sem os dois braços, sem as duas pernas, só o tronco, cabeça. E às vezes a cabeça toda torta, todo deformado, ou todo torto, parecendo o osso, a coluna, saindo para aqui, para fora, assim. Cada um vai de uma forma. São esses que se suicidaram dessa forma. São eles. São eles. Você tem certeza que você quer se matar ainda? Aí tem um outro jeito que é maravilhoso também. O cara vai lá, pega um monte de veneno e engole. Se mata envenenado. Não vai chegar destroçado no plano espiritual. Mas ele vai continuar vivo, não vai? Ele vai continuar sentindo tudo aquilo que o veneno causou, aquela dor toda, ele continua sentindo constantemente. Não cura, não adianta tomar remédio, não adianta. Continua sentindo. Aí é resgatado. A mesma coisa, vai reencarnar. Quando reencarna, reencarna como? Com problema. Muitos problemas. Gasto intestinal e tudo mais. Problemas. Vai ter que reencarnar de novo. O cara pega uma arma, dá um tiro no ouvido. Estraçalha o cérebro do perispírito todo, porque o perispírito tem cérebro. Estraçalha tudo. Estraçalha o perispírito. O que acontece? Quando ele reencarna? Problema mental, surdo, deu tiro no ouvido, surdo-mudo, surdo e com problema mental. Já viu essas pessoas que têm problema mental e são surdas? Tem outros que têm problema mental e são surdo-mudo. Tem uns que pegam uma espingarda calibre 12 e bota aqui embaixo, ó, e explode tudo. Nasce assim. Nasce desse jeito. Já viu aquela hidroencefalia? Uma cabeça grande? Muitos desses são suicidas. Suicidaram. Também. Suicídio. E em muitas situações, aquela encarnação que veio daquele jeito, com esses problemas todos, não é suficiente, não. Ele vai ter que mais uma encarnação, com mais um probleminha, já um pouco mais ajustado, e, em alguns casos, só na terceira encarnação é que ele consegue reconstruir tudo. E aí, quando ele vem perfeito, qual é a vontade que vem de novo, com o corpo perfeito? Qual é a vontade que vem de novo? Se matar. Mesmo tendo passado por tudo isso, porque ele está no esquecimento. Ele acha que ele é aquele ali. Eu me olho no espelho, eu sou essa menina, essa aqui, ou eu sou esse menino. Não é, não. Você está. Está essa menina. Você já foi um menino, você já foi um homem, você já foi mulher. Você já foi um monte de gente. Reencarnação. Ah, é a primeira vez que eu quero me suicidar. Não é, não. Não é, não. Isso aí já vem, já se repetindo. É. Essas pessoas que têm uma vontade muito grande de se matar, o sofrimento no plano espiritual é imenso. Tem gente que se mata. Sabe o que que acontece? Não sai do corpo, não, a consciência. A consciência não sai do corpo. Fica preso, corpo físico, morto. O corpo físico está morto. E você está ali, vivo, preso dentro do corpo, morto. Aí, vem todo mundo ali chorando, aí vem sua mãe, que você se matou. Oh, minha filha, por que você fez isso? E você vai gritar, mãe, eu estou aqui, eu estou aqui. E ela não vai ver nada. Pelo amor de Deus, mãe, me tira daqui, eu estou presa no corpo. Ela não vai ouvir nada. Vai a mãe, vai o pai chorar, vai os coleguinhas, vai todo mundo. Aí vai chegar a hora de enterrar, né? É, chega a hora de enterrar. É. Vamos botar no caixão. Mamãe chorando ainda. E você gritando, dizendo que está viva. Ela não está vendo nada. Você está em outra dimensão? Está em outra dimensão. Ela não está vendo nada. Bota no caixão. Aí você vai estar deitada no caixão. Aí você vai ver a tampa fechando. Desce. Pega a terra. E você escutando a terra bater no caixão. Prof, prof. E você berrando. Me tira daqui, tira daqui. Eu não acredito que estão fazendo isso comigo. Ninguém está vendo nada. Teu corpo está morto. Tem que enterrar. Ninguém está vendo teu espírito. Terra. Abafado. Você vai sentir tudo o que acontece com o seu corpo. Vai sentir. Ah, mas eu estou morto, mas está agarrado no corpo. Vai sentir tudo o que acontece com ele. Aí começa a cheirar mal, né? Começa a feder. Vai sentir o cheiro. Aí tem outra coisa. Os vermes, né? Começa. E você sentindo tudo. E os vermes passando pelo nariz, pelos olhos, pelo ouvido, por todos os orifícios, né? Você sentindo entrar por baixo, tudo, comendo. Tudo, sentindo tudo, e você lá. Se ele escolher se cremar. Ah, é uma maravilha. Ele está perguntando se o cara for cremado. Está preso no corpo. Vai sentir tudo o que acontece com o corpo. Vai ser incinerado vivo. É. Vai sentir queimando tudo. É. Vai sentir. Queimar tudo. Qual que você prefere? Ficar enterrado com os vermes comendo, sentindo um cheiro horrível de podre, ou ser queimado vivo? Aí, tem gente, chega uma hora, que os vermes já comeram tudo, tá só o esqueleto, só os ossos. Continua lá, só os ossos. Aí alguém vai lá, tira os ossos, fala assim, ó, nós vamos doar os ossos para uma faculdade de educação física, ou de fisioterapia, ou de medicina, para as pessoas poderem estudar os ossos. Estudar os forames, né? Os acidentes ósseos, né? O nome do ossinho ali, do tal osso, tá? Tíbia, fíbula, fêmur. Né? Leva lá para estudar a caveira, estudar os ossos. Aí tá os alunos lá, tudo estudando os ossos. E você lá. Não é possível que ninguém está me vendo ainda. Tá lá. Todo mundo estudando os ossos e você está agarrado do corpo. Tem gente que fica 30 anos, 40, 50 anos, 60, agarrado no corpo. Se tranca no teu quarto, é o quarto com conforto, hein? Com ar-condicionado, televisão, se tranca no quarto. Fica trancado no teu quarto um mês sem sair. Fica trancado no quarto um mês, com conforto, hein? Com todo o conforto. Agora, se imagina trancado no caixão. Trancado no caixão. Com um cheiro de podre, com os vermes comendo. Por 40 anos. 40 anos. Imagina. Sabe por que a gente está falando isso? Porque tem um monte de gente aí que está se matando. Está se matando. Por isso que o título desse vídeo vai ser Suicídio na Visão Espiritual. Não acredita? Não acredito em nada disso. Quer pagar para ver? Quer pagar para ver? É contigo mesmo. É contigo mesmo. É contigo mesmo. Sabe aquela moça Ivone Pereira do Amaral? A médium? Ela veio com uma mediunidade afloradíssima. Ela tinha cometido suicídios. Naquela encarnação, ela veio para trabalhar com a mediunidade. A mediunidade dela não era missão, não era expiação. E ela teve que abdicar de um monte de coisa. Teve que renunciar a muita coisa na vida dela para trabalhar só com a mediunidade. Ela venceu, conseguiu. Hoje ela trabalha em colônias que recebem pessoas que cometeram suicídio. E outra coisa, suicídio é crime perante Deus. Então, se matar e a mamãe já estiver morta, o papai já estiver morto, aquele namorado que você gostava tanto, o marido, o coleguinha, não vai reencontrar ninguém. Quem se suicida não pode ver os parentes, tá? Não pode ver ninguém, é castigo. É castigo, não é assim que vocês gostam de ouvir? Castigo? É. Forma de dizer, não pode, porque é um criminoso. O suicida, ele é, lá no plano espiritual, ele é visto como um criminoso. Então, ele não tem regalia. O que dá início ao espírito tomar essa atitude? Depressão, tristeza, eu não tenho mais razão de viver, obsessão. Já cometeu suicídio em outras encarnações, já tem uma predisposição. Sabe o que acontece quando você começa a pensar em suicídio? Sabe o que acontece quando você começa a pensar? Lembra, o que você pensa cria um clima psíquico. Seu cérebro é ondas, emite ondas. E os desencarnados, os espíritos que você não está vendo, mas eles estão tudo por aí, tem um monte que já se matou. E outros que se mataram e viraram vampiros de suicidas. E outros que gostam de escravos. Então, pensou, ficou pensando, quero me matar, tá chamando eles. Aí eles vão tudo pro teu lado e vai ficar, vai, é no teu ouvido, se mata, não vai doer nada, é rápido, dá um tirinho, é rápido, você vai sair do corpo, é tranquilo. Vai resolver, calma, existem inúmeros casos. Vai resolver, acaba logo com isso, ninguém gosta de você, ninguém te ama, acaba logo com isso. Aí você vai lá e cede, você não vai ouvir o espírito falando, mas vai vir na tua mente o pensamento, assim, vai vir assim na sua mente, eu não sirvo mais para ninguém, minha vida não vale nada, é ele que está botando, ele bota assim na sua cabeça, sua vida não vale nada, aí você pensa, acha que é o teu pensamento, é ele que está botando, sua vida não vale nada, vai, tira. Tira. Aí você tira a vida. Quando você tirar a sua vida, além de todos esses exemplos que eu dei aqui, porque tem inúmeros casos, né? Cada caso é um caso, né? Tem esse caso também. Tirou sua vida? você desencarnou, o corpo morreu. Seu espírito ou vai ficar agarrado no corpo ou vai sair. Você está na mesma dimensão que aquele que ficou falando no teu ouvido. Vai, se mata. Aí o que ele faz? Ele pega você. Pegou. Você agora vai ser meu escravo. Escravo. Leva lá para baixo, para o umbral. Escravo. E fica, ó, 50 anos, 60 anos, até vir uma boa alma lá de cima para ir lá te resgatar. Aí já resolveu? Foi resgatar? Tá tudo bem? Não, você se matou. Aí vai ter que reencarnar defeituoso, aí precisa de 2, 3 encarnações. Quer dizer, precisa de séculos para poder reconstruir aquilo tudo. É uma perda de tempo imensa. É uma perda de tempo imensa. Então, pode ser o problema que for que você está passando aqui. O problema que for não justifica tirar a própria vida. Vai ter problemas seríssimos se fizer isso. Vai virar escravo, ou então vai para o abismo, vai para as trevas, vai ficar enterrado lá, embaixo da terra, querendo respirar, não consegue, vivo, e não sufoca, vivo, está sufocando, mas não acaba a vida, já morreu. Agarrado no corpo, sentindo os vermes, ou vai ser cremado, sentir o corpo queimar. É. Ou então, como a gente já viu também, sabe o que tem? Esses que ficam na sua cabeça para você se matar. Teve uma pessoa aqui no Rio de Janeiro, que ela se jogou lá de cima do alto do prédio. Quando ela se jogou, explodiu tudo, né? Morreu na hora. Só que antes dela se jogar, já tinha uns 20, 30 espíritos na cabeça dela. Vai, se joga, joga. Vai ser rápido. Quando tu bater no chão, que tu é pesado, quando tu bater no chão, é instantâneo. Você não vai sentir nada. É instantâneo mesmo. Quando ele bateu no chão, esses 20, 30, vocês acham que a aparência deles é de um ser humanozinho normal, com 2 braços, 2 pernas, bonitão, boa pinta? Não. Já viu o vampiro? Mas não é vampiro de filme bonitinho, de Bella, Edward, Jacob. Não, não. É vampiro, vampiro astral, com os dentes desse tamanho assim, ó, babando, e fica assim, igual filme de terror. É assim no plano astral. Pulou os 20, 30 em cima da pessoa e começou a comer ele, comer tudo. Comer o corpo astral todo, comer duplo etérico, ectoplasma, come tudo. E deixou só o corpo mental lá, todo destroçado lá. Só ele em corpo mental, o perispírito foi todo embora. Comeu o perispírito dele todo, o corpo astral. Ele ficou só em corpo mental, todo destroçado lá, vivo. É. É assim. Calma. É assim. Ela está perguntando do suicídio indireto. Também é suicídio. Só que o cara vai se matando aos poucos, né? Bebida alcoólica, cigarro, drogas. É suicídio. Anabolizante, toma bomba, 10 anos, 15, 20 anos, toma bomba, fica fortão, toma, 10 anos, 20, 30, suicídio, a gente já viu um monte de fisiculturista que tomou tanto que desencarnou, infartou, teve um mal súbito. O que vocês acham que acontece com fisiculturista? Suicídio. Né? E aí, isso aí é outra coisa. E aí, nós estamos falando do suicídio direto, que é o que muita gente está querendo fazer. E isso daí, no plano espiritual, todo dia recebe. Todo dia. Recebe. Um monte de gente que suicidou. Aí chega lá em cima e fala assim, ó, eu sinto te informar, mas você chegou aqui no plano espiritual pelas portas do suicídio. Não! Eu seria incapaz de me matar. Que nada! Aí vamos lá para a telinha, vamos para a tela. Aí liga a tela. Olha lá você, vem todas as cenas da tua reencarnação, da tua encarnação, da última encarnação. Olha lá você no bar, enchendo a cara. É, 4 vezes na semana tu tava lá. E em excesso, né? Exagerado, né? 10, 15, 20, 30 copos. Foi deteriorando tudo. Você se matou. Quando existem pessoas que fazem muitas cirurgias estéticas ao ponto de repente, desencarnar uma mesma cirurgia, algo do gênero? Suicídio. Suicídio. Suicídio. Porque ela sabia, ele está perguntando pessoas que fazem cirurgias estéticas exageradamente e sabe o risco que corre. Vaidade exacerbada. Sabe o risco que corre. O cara fazer uma cirurgiazinha aqui, outra ali, para consertar um nariz que está muito feio, tirar... Tudo bem, mas quando isso vira obsessão de ficar, uma hora pode dar problema, né? Vai suicídio também. Porque aí já está exagerando, né? Eu não tenho nem mais onde mexer. E outra coisa, era bonita a pessoa e você vê como está agora, virou um monstro. Porque não tem mais o que mexer. E os médicos continuam fazendo. Por quê? Ganhando dinheiro. O médico mesmo vai falar, não, vamos fazer mais isso aqui. Ele quer dinheiro, não quer nem saber. Quando você vira as costas, ele fala assim, nossa, que louco, maluco, tá horrível já, mas não quero nem saber, eu vou é ganhar dinheiro. E vai lá. Entendeu? Então, é assim que acontece. Emoções descontroladas, só vive com ódio, raiva, impaciente, só vive descontrolado. Imagina anos, anos descontrolado, sem paciência, ódio, não tem paciência com nada, dá patada em todo mundo. É suicídio também, suicídio. Você pode infartar, chega uma hora que vai infartar, não vai aguentar, o coração não aguenta essa vibração. Aparece um câncer no fígado, ou no rim, ou no intestino, você mesmo causou o câncer. Por causa do que? O que tu vibra, o que tu pensa e o que tu sente. Emoções descontroladas. Emoções descontroladas. Aparece um monte de doença em você. Doença. Alergia, se coçando toda, apareceu um monte de ferida. Foi você, foi tua mente que criou isso. Agora, se você começa a se espiritualizar, fazer reforma íntima, começa a se evangelizar. Evangelizar, se evangelizar, não é religião. As pessoas é que criaram, que fizeram do evangelho que Jesus trouxe, religião. Nunca foi religião. Nunca foi. É uma política do universo. O cara se evangeliza. Não é da forma religiosa, de uma forma saudável. Não é virar crente, não. Não é isso, não. Ficar botando roupa até aqui, saião até lá embaixo. Não, não. Isso é coisa de planeta primitivo. Isso é coisa de gente atrasada, espíritos menos adiantados, imaturos. Isso é coisa de gente imatura. Isso é coisa de criancinha. Criancinha espiritual, criancinha. Tá? Os extraterrestres, da Confederação Planetária, que trabalham para Jesus Cristo, que eles chamam de Sananda. Eles são todos evangelizados. E aí? Eles andam com a roupa até aqui? Até lá embaixo? Cobre o cabelo? Não pode mostrar o cabelo? Eles não gostam de ouvir uma boa música? Não, que é a música do mundo, só pode ser música evangélica. Não, isso aí é pensamento de criancinha. É criancinha. Olha o Pedro está se evangelizando. Está aqui, ó. Calvin Klein, Adidas, malha, bermuda, camiseta sem manga, gosta de uma boa música. É totalmente diferente, né? Postura religiosa deixa você pequenininho, limitado. Não, o evangelho do Cristo não é religião. Chega, vamos, é hora de crescer, crescer, expandir, expande, expande, cresce. Então, o cara está se evangelizando, medita, faz umas meditaçõezinhas em casa, né, para se equilibrar, faz uma oração de forma saudável. Não é ficar pedindo, não. Pedindo as coisas, não. Oração não é ficar pedindo, não. Não pede nada, só agradece. Agradece. Pede nada. Agradece. Só agradece. Porque tudo que você passa é porque tinha que passar. Ou você causou, né? O que você passa, você mesmo causou. Você mesmo causou. Porque às vezes você não era para estar tá passando por isso, não. Está passando porque você mesmo causou. Dá um microfone. Não é suicídio. Normalmente, quem tem que amputar algum órgão, principalmente a perna, o braço, durante muito tempo, o amputado continua sentindo o órgão amputado. E, às vezes, não acredita que foi amputado. Eu tive um paciente assim. Ele não acreditava que estava amputado. Ele dizia para mim, eu sinto a minha perna, olha como ela mexe. Condicionamento mental. Só o condicionamento mental. Condicionamento mental. E outra coisa, nesse caso daí, quando o cara desencarnar, a perna dele vai estar lá. Essa perna dele só não vai estar se ele condicionar a mente que a perna não está ali. Mas se ele tomar consciência de que ele é uma consciência, de que o corpo astral dele está inteiro, que precisou amputar a perna, porque senão ele morreria, já é outra coisa. Para salvar a vida dele, aí está correto o procedimento. Então, quando ele desencarnar, vai estar tudo inteiro. Só se ele condicionar a mente que não está. Aí ele vai ter que fazer um procedimento mental, vão ter que falar para ele, olha, tá aí, é porque você condiciona a mente disso. Aí aparece na hora. A minha avó teve que amputar e ela sentia. Quando ela veio a falecer, os minutos antes que ela disse para minha mãe, eu não estou mais com a minha perna, minha filha. E fechou os olhos. Aí chegou no plano espiritual, as coisas se resolvem. As coisas se resolvem. E ela dizia para mim, filho, eu estou com a minha perna. E aí chegou um ponto que eu disse para ela, você está com a sua perna? Não adiantava eu dizer para ela que não, que foram 15 dias sofrendo. Eu falei, você está com a sua perna? Sim, está com a perna. Está com a perna. Então, se o cara se evangeliza, faz reforma íntima, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ficar equilibrado. Ele vai ficar sereno, vai ficar tranquilo, vai ficar calmo. Quando ele adquire a saúde, o equilíbrio emocional e mental dele, está equilibrado, ele evita um monte de doença no corpo físico. Evita um monte de doença no corpo físico. Ele vai ter uma vida mais saudável. Quando ele tomar consciência de que ele tem um espírito imortal, que o corpo físico é só mais um corpo físico que ele teve, que ele vai ter muitos outros, ele já não vai ter mais pressa, então ele vai ficar mais tranquilo, ele vai esperar melhor as coisas acontecerem, ele não vai querer ficar com pressa, que tem que acontecer hoje, tem que ser hoje. Ele vai ficar tranquilo. Ele vai se equilibrar. Descontrole emocional. O cara está descontrolado emocionalmente, desequilibrado mentalmente. Ele desencarna desse jeito. O espírito dele vai para onde? É um umbral certo. É um umbral certo. Umbral. Guerra. Guerra. O que, que é guerra? Intolerância. Guerra é intolerância. Porque no mundo evoluído, não tem guerra. Todo mundo se resolve na conversa, no bate-papo. E evita o embate. Você está vendo que a pessoa quer brigar, quer discutir. Você vai entrar naquilo? Não tem conversa, a pessoa quer brigar, quer discutir, você vai ficar calado. Você vai falar, pô, filho, depois a gente conversa aí e tal. Não, entrar em embate é prejuízo. É prejuízo. Prejuízo total. Não entre em embate. Não entre em embate, porque vai te atrapalhar muito, mais nesse momento agora de transição. Porque os negativos... Espírito das trevas, eles vão ver que tu está se espiritualizando, está se equilibrando, eles vão usar as pessoas que estão desequilibradas para te tirar do equilíbrio. Você sai do equilíbrio, sua vibração baixa, você abriu o campo para ele agir em você, para ele te obsediar, te vampirizar, você baixou a vibração. Você está na mesma sintonia que ele. Ele vai com tudo para cima de você. Sua vibração está elevada, está equilibrado. Nada me abala, nada me tira da minha tranquilidade. Ele não vai conseguir chegar perto de você. Não vai conseguir. Se equilibra. Doença do corpo físico, muito mais difícil acontecer. Se acontecer, é porque tinha que acontecer por algum outro motivo. Seu espírito, seu corpo astral, é moldado de acordo com seu estado mental e emocional. Quando vai lá nas trevas, no abismo, que vê aqueles espíritos com chifre, com os dentões, parece um demônio. Por que ele está daquela forma? Por causa das emoções dele e do que ele pensa. Emoções descontroladas, violência, agressividade. Ele fica daquele jeito, vira um monstro, vira uma besta. Está totalmente desequilibrado, agressivo, violento, vira um animal, vira uma besta. Zoantropia. Agora, você evolui, se evangeliza, você se espiritualiza cada vez mais, vai se desprendendo cada vez mais dos instintos, da matéria. Como é que vai ficar o seu perispírito, seu corpo astral? Se sutiliza, ele fica mais leve, mais sutil e mais belo, mais bonito. Cada vez mais bonito. Você vai ficar lindo e leve. Quando desencarnar, o que acontece? Vai para cima. Quando dormir, vai desdobrar. Vai para onde? Vai para dimensões altas. Vai falar, nossa, essa noite eu tive um sonho, parecia que eu estava no céu, só gente amorosa. Por quê? Porque você está na mesma sintonia que eles. Guerra. Quem causa guerra é aquele cara que deixa o instinto material, o instinto animal, falar muito mais alto do que o espiritual. É guerra. O instinto animal fala mais alto. Guerra não é só um país contra o outro, um explodindo o outro, não. Quando você discute com alguém na rua, um briga com o outro, um ofende o outro, é guerra. É guerra. É igualzinho, é embate, guerra. Um não está concordando com o outro e está um xingando o outro, ofendendo o outro. É guerra. Está um mandando bomba para o outro. É igualzinho a guerra de um país com o outro. Mandando bomba. Um para o outro. Mental, emocional. Porque qual é a energia que tu acha que vai quando tu começa a ficar com raiva do cara, olhando para ele, ele também com raiva de você, olhando para você, xingando. Um está mandando bomba para o outro. O instinto animal está falando muito mais alto do que o espiritual. Ou vocês acham que espíritos elevados, evoluídos, bate boca, discute, um xinga o outro, vai tomar aqui, vai tomar ali? Você acha que lá em cima, lá no nosso lar, eles fazem isso? Dimensões altas? Não existe isso lá. Isso existe lá embaixo, nas trevas, no abismo, no astral inferior. O astral inferior que fica aqui entre o plano físico e as colônias. No astral. Descontrole emocional. Você entra aqui, por exemplo, olha como é que o ser humano está doente. Entra aqui, aí vê o Pedro. Pedro está com uma blusa de marca, de manga, ou sem manga, de bermuda. Aí você, em vez de prestar atenção no conteúdo da mensagem, você fala, o cara lá está de camiseta, bermuda, está com a blusa preta, não pode ser preto, tem que ser branco. Quer dizer, aquele pensamento pequenininho, gente primitiva, né? A Sônia está com a roupa tal, a menina aqui está tudo errado, reparem tudo. Nossa, está tudo errado ali, o que é aquilo ali? Relógio feio, eu não sei o quê. E a mensagem? É que é isso? Maledicência. Maledicência, crítica, critica tudo. Quem faz isso é o quê? Espíritos menos adiantados, menos evoluídos. Espíritos evoluídos fazem isso? Espíritos evoluídos vão entrar numa casa humilde com tudo caindo ao pedaço. Imagina que Jesus está lá pregando, ele não quer nem saber que a casa está caindo aos pedaços, que Jesus está de chinelo, bermuda, sunga de praia. Ele quer ver o que o cara vai pregar, é Jesus, pô. Jesus fala assim, ó, cheguei da praia agora, tô de sunga, mas vou pregar de sunga. Não posso ficar pelado, mas vou ficar de sunga, que eu acabei de pegar uma praia, mas eu sou Jesus Cristo, então vou pregar. E tô nessa casa velha aqui com tudo caindo aos pedaços, tá? Você vai prestar atenção em Jesus porque ele está de sunga e a casa está caindo aos pedaços? Ou você vai prestar atenção no que Jesus vai ter a te dizer? Eu acho melhor você prestar atenção no que ele tem a dizer, hein? Porque é uma sabedoria imensurável. Ele tem muito a te ensinar e você vai evoluir muito se você ouvir o que ele está dizendo e pôr em prática o que ele está falando. É julgamento, gente. Chega aqui e fala, moleque está de bermuda, está não sei o quê. É julgamento. Isso é característica de quê? Espíritos menos adiantados, involuídos. Ou seja, que não são evoluídos. Gente pequena. Crianças espirituais, espíritos imaturos. Imaturos. Porque o Pedro já viu. Que o que o Pedro vê, eu vejo, né? E aí escreve lá. Escreve assim. Que isso? De camiseta. Preto, de blusa preta. Nem prestou atenção no conteúdo da mensagem. Quem é que faz isso? Julgamento, maledicência. Festa na família. Reunião na festa na família. Vou lá, hoje tem festa na casa do fulano, vou colocar as fofocas em dia. Eu quero saber como é que está lá, vamos ver o que, que tem na casa dele, o que, que ele comprou, como é que está a mobília, qual a roupa que ele está, qual o perfume que ele está. E aí? Não é para reunir com a família? Para matar a saudade? Para bater um papo, abraçar, dar um beijo? E aí, fulano, quer um conselho? Então, um conselho para me dar? Vamos botar para... Ou é para reparar na roupa do familiar, qual o carro que ele comprou, qual o carro que ele está, se a estante dele é de marca, se a televisão é aquela da última geração e a tua é melhor, e a minha é melhor, a dele é menor. Gente, isso é coisa de gente pequenininha, né? Pequenininha. Tá vendo como é que tem que melhorar? Você faz isso? Você faz, né? E melhor mudar, né? Melhor mudar, porque é regeneração, né? No mundo regenerado não tem isso, né? A simplicidade é tudo. Apesar de ter uma tecnologia avançadíssima, ter coisas belas, eles são simples, são humildes. Quanto mais evolui, mais humilde fica. Mais humilde. Não vai ficar reparando em nada. A não ser que seja para ajudar. Falar assim, ó, eu reparei que fulano está passando fome. Então eu vou ajudar ele, vou dar uma comida para ele. Aí é diferente, né? É diferente. É diferente. Então esse é o mal do século, a maledicência. Que está acontecendo aí a cada esquina. Aqui, então, nos vídeos da Casa Plataforma de Oração, então, é uma festa. Se o Pedro não tivesse bloqueado uma galera grande aí, nossa, a maledicência estava contaminando todos os comentários. Maledicência. E característica de o quê? Característica de quê? Espíritos menos adiantados. Entra em outros canais, não é só aqui, não. Não é só canal espiritual, não. Entra em qualquer canal que fala de outras coisas. Coisa daqui da Matrix. Vai ler os comentários. Lê os comentários. Imagina, entra num canal aí qualquer que tem uma mulher muito bonita. Uma mulher linda, muito bonita. Veja os comentários embaixo. Dos homens, vai ser só assim, linda, maravilhosa, gostosa, aquilo tudo. Vê o comentário das mulheres. Uma mulher bonita no vídeo. Veja o comentário das mulheres. Não preciso nem dizer, né? Ó, eu tô vendo uma celulitezinha ali, ó, pequenininha, mas tem uma celulite. Tem uma estriazinha ali, hein? Tem uma gordurinha ali que não tá legal. E a mulher é linda. O que, que é isso? Inveja. Inveja. A beleza dela tá te incomodando porque você queria ser ela. Você queria ser como ela. Só que você tá bem distante de ser. Aí você entra numa fúria gigantesca e você vai criticar a mulher. Você fica com ódio mortal dela, coitada da moça. Imagina a quantidade de magia negra que não vai para ela, né? É inveja. Você já se olhou no espelho? Se olha no espelho. Agora olha para a mulher. Se olha no espelho de novo. Olha lá para a mulher. A celulitezinha dela não é nada, né? Vira o popote pro espelho. O teu bumbum tá parecendo uma lua. Você viu uma celulitezinha nela e está criticando? Maledicência. Inveja. Vai ficar no mundo regenerado? Não vai. Não fica. Ah, mas eu não matei, eu não roubei. Isso também não faz, não deixa ficar no mundo regenerado. Não fica. Tá vendo por que vai, quando os espíritos vêm aqui e falam que vai ficar só um pouquinho, que vai todo mundo embora? Porque as pessoas acham que só vai embora quem é criminoso, quem é quem mata, quem rouba, político corrupto. A inveja te tira daqui, a maledicência vai te tirar daqui, o orgulho exacerbado te tira, a arrogância, a soberba. Tem que mudar muita coisa, né? Tem, e o tempo está acabando, hein? O tempo está acabando, porque tem gente aí que está na última encarnação. Falta quanto para você desencarnar? 30 anos? 40? Não é nada, hein? Corre atrás do prejuízo logo, porque senão, quando a consciênciazinha sair do corpo físico, o corpo físico for pro caixão, chegar lá em cima, vai estar um guardião bem grandão lá, com um bloco na mão. Deixa eu ver aqui, peraí, fulano de tal cicrano. Encarnação foi isso, só maledicência, só orgulho, arrogância, inveja, discussão, esse entope de cachaça, droga, briga, fala mal dos outros, só fofoca. Vamos ver o que ele fez de bom. Ah, ele deu R$1 para o mendigo ali na rua, deu mais R$2 para a criancinha que estava jogando bolinha no sinal, e deu 1 quilo de feijão lá para a moça que estava passando fome. Mas os outros 65 anos de vida foi só orgulho, maledicência. Aí pesa na balança. O que fez de bom o que fez de bom vai lá para baixo. O que fez de ruim vai só para as estrelas. Não fica. Não fica aqui. Vai embora, vai embora. E quando o planetinha que vai lá, grupos kármicos, né? Grupos kármicos. Sabe quem vai para o planetinha que você vai? Um monte de gente igual a você. Igual a você. É os suicidas que se matam. Gosta de se matar. Quando vão para outra dimensão, que são puxados, tirando aqueles exemplos que eu dei e tudo, um monte de suicidas junto. Estão junto por sintonia. A pessoa é arrogante. Tem 50 pessoas arrogantes, os 50 morrem junto. Eles vão todo mundo para a mesma dimensão, junto por sintonia. Você é só amor e fraternidade. Você ama todo mundo, é fraternidade. Desencarna 100 pessoas que é só amor e fraternidade. Vai para onde? Vai para uma dimensão elevada, todo mundo junto ali. É lei do universo. Não é Deus que manda, não. É você que escolhe ir, você que vai para o lugar que você vibra, que você sintoniza. Não é Deus que te joga para cima ou para baixo, não. É você. É você. É você. E aí? Como vocês dizem aqui na Terra, qual vai ser? Qual vai ser? Acabou o tempo, hein? Acabou o tempinho. Acabou o tempinho. Né? Vai destruir o perispírito com a mente? Com as emoções? Tá olhando no espelho, tá bonito, né? Tá bonita. Tá um modelão bonito no espelho. É um gato, né? Tá uma gata. Mas o interior tá podre. Né? Lembra daquele dia que você foi lá no shopping? Que você é muito bonita. Aí você foi no shopping, você viu os casais passando. Só que você é muito bonita fisicamente. Aí você adorou quando os maridos das mulheres um pouco mais feinhas ficou tudo olhando para você. E aí você ficou ainda se mostrando mais ainda. E aí a mulher começou a brigar com o cara porque o cara estava olhando para você. E você adorou aquilo, você se sentiu toda, toda. Você é um capeta, né? Isso é demoníaco, né? Você acha que você vai para onde? Você acha que você vai para onde? Quando você desencarnar. Para qual planeta você vai? E outra coisa, o corpo está bonitão. Quando o seu espírito sair do corpo, como é que é o teu espírito? Porque o corpo é ilusão, é uma máscara. É ilusão, tá? É ilusão. Ilusão total. O que vale é o espírito. O corpo é lindo, mas quando o espírito sai, será que você não é um lagarto? Um camaleão? Um demônio chifrudo? É. O Pedro já se deitou com várias dessas. Saradona, pernão, parece uma égua, né? Aquele pernão malhado. E linda, cabelão assim, siliconão. Mas o espírito... O espírito. E aquele lá é, que você acha um gato, né? É, aquela barbinha cerrada, né? O tupetão, né? E tal, que quando dança fica. Né? E você adora, você acha lindo. É, como é que é o espírito dele? E o Chico Xavier? Chico Xavier é bonito? Ele é um gato, Chico. Como é que deve ser o espírito do Chico? Se o espírito do Chico aparecer aqui, se materializar, hoje mesmo, não é amanhã não, hoje mesmo, fã-clube de muitas menininhas aqui, fã-clube de menininhas. Então, aquele menino, aquele garoto que você menospreza na escola porque ele é feio, né? E você não vê o espírito dele. E aquele que você perde a linha, que você dá mole, que é um gatinho e tudo mais, quem será o espírito dele? Presta atenção nas atitudes dele, na essência dele, como é que ele é, como é que são as atitudes dele. Aí você vai saber como é que é o espírito dele. As atitudes, a conduta. A conduta. É. Do que você gosta? Do cara que é carinhoso, amoroso, ou você gosta daquele cara que maltrata você? O bad boy. Você gosta do bad boy? Ah, então você se merece, porque você é um capeta igual a ele. É um demônio igual a ele. Vocês se merecem. Se merecem. Quando desencarnar, é porque tem um monte de mulher que gosta desses. O cara que é amoroso, carinhoso, estudioso, responsável, não, esse não tem graça nenhuma. Eu quero aquele que é a ovelha negra da escola ou da faculdade, aquele que usa droga, aquele que fuma, bebe uma cerveja, que anda gingando, assim, que nem um marginal, que anda com metade da bermuda, com a metade da bunda para fora. É esse que eu gosto. Quem é essa mulher? Quem é o espírito dela? Veio do mesmo lugar que ele, lá de baixo. Os dois, capetinhas. Num corpo físico. Porque a realidade é do espírito, isso aqui é ilusão. Isso aqui tudo é ilusão. A ilusão é tão forte aqui, tão forte, que quando você fala de coisa espiritual, você aqui é visto como louco, como um maluco. Você fala de coisa espiritual, você é visto como louco, fanático, maluco. Por que a ilusão disso aqui é tão forte isso aqui, essa ilusão, que a pessoa está totalmente nublada, está totalmente cega pelo Maia. Isso aqui é um Maia, uma Matrix. Já viu o filme Matrix? Então, é ilusão, é Matrix, é verdadeiro mundo real. Lembra quando Morpheus fala para o Neo, bem-vindo ao mundo real, e o Neo, não pode ser, é mentira. Aí o careca com bigode fala, ele vai pirar, vomita e desmaia no chão. Tem um monte de gente, quando desencarna, ali estava mostrando a realidade do plano espiritual. Tem um monte de gente que desencarna, aí chega no plano espiritual, se depara com a imensidão do plano espiritual, do universo. Não, é mentira, é mentira, é mentira. Aí o anjinho fala, ele vai pirar, ele vai pirar. Aí pega ele, desmaiado, bota numa salinha com cama, igual, bem parecido com aqui da Terra, para não espantar, né? Com cama, aí fala, calma, meu filho, eu morri mesmo, morreu, sim, você desencarnou, assim, não é possível, eu tô vivo aqui, olha aqui. É uma ignorância muito grande, né? Tudo porque quando estava encarnado, tentaram falar com ele, eu quero saber disso, não, eu quero saber de espiritual, não. Isso tudo é mentira, é mentira, isso não existe, tá? E adianta gravar o vídeo? Não, um monte vai continuar com esse pensamento. Vai continuar com este pensamento mesmo com esse vídeo. Porque isso aqui tudo é uma marmota. Fala. Ah, é lindo. Esse que eu estou falando, que quando chega lá ele vai pirar, tem uns que é tão forte o negócio do medo do plano espiritual, que se depara com o plano espiritual, que sabe o que acontece? Virou void. É, era o void. O void, ele se autodestrói com a mente. Ele fica tão desesperado com o que ele está vendo, tão louco, que ele se autodestrói. Ele destrói o perispírito. Aí vira uma massa, uma bola, uma geleia no chão. É difícil, hein? Mas acontece ainda. É difícil, mas acontece. Acontece. Não é suicídio, não é suicídio. Ele entra num círculo de pensamentos de medo muito forte, num circuito de pensamentos fechados, de medo tão forte, que ele se autodestrói. É, tudo é mental, no plano espiritual tudo é mental. Ele se autodestrói, tem que ter um controle danado, né? Porque você pode se autodestruir. Ele lembra do André Luiz, lá no filme Nosso Lar? E se eu entrar em fúria aqui, eu vou para um brau? Vai! Vai, se entrar em fúria, vai ser puxado na hora para outra dimensão. Para outra dimensão que está sintonizando. Então, se você perder o controle lá no nosso lar, começar a querer bater em todo mundo, entrar em fúria, vai ser tragado para outra dimensão, para o umbral. Vai. E se você se elevar muito? Se você se elevar muito, vai para onde? Vai. Vai acima das colônias até. Só depende de você. E aí? Vai vibrar como? Ah, isso é conto de fadas, aqui é a Terra. Jesus estava aqui, não estava? Jesus estava encarnado aqui, não estava? O Chico estava encarnado aqui. Eles não são melhores do que vocês, não. Não são melhores, não. Jesus disse, vocês podem fazer a mesma coisa que eu faço, vós sois deuses e tudo mais. Vocês é que se diminuem, que se acham pequenos, que se acham pequenininhos. Né? Então, é melhor... se orientar, né? Não era para esse vídeo aqui ter 10 mil, 15 mil visualizações, não. Tinha que ter 20 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Mas não, o que, que prefere? Prefere o quê? Prefere ver 20 ratos trancados numa casa, né? Todo mundo enchendo a cara, um brigando com o outro. Hoje eu vou assistir porque hoje é a briga do fulano contra fulano, da fulana contra cicrana. É a briga, eu não posso perder. Eu tenho que ver aquela briga hoje. Hoje fulano estava ficando com fulano na casa e o fulano foi lá e pegou a fulana do cicrano. Eu quero ver. Isso aqui, espiritual? Não, eu sou uma ameba. Eu sou um neandertal. Então, eu gosto de ver 20 ratos presos numa casa, um brigando para o outro, um transando com o outro, tendo relação sexual com o outro, né, coberto com o lençol subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Eu quero ver aquilo. Eu quero ver isso. Esse planeta aqui é muito avançado, né? É muito evoluído. É. Os seres daqui são bem evoluídos. São muito, muito, muito evoluídos. Muito evoluídos. Muito evoluídos. Eu vou pro barzinho ali, na Barra da Tijuca, no sábado à noite. Né? A pessoa fala assim, né? Eu vou pro barzinho ali na... não Legário Maciel, né? Onde só tem gente bonita, sarada, né? É playboy, patricinha. Aí eu exagero na cachaça. E eu sou lutador, sabe? Minha orelha é toda ferrada. E eu não vou pra dar um beijo na menininha, não. Eu vou pra bater no outro cara. Aí eu vou ficar bem doidão. Aí quando o outro cara passar, que ele é mais alto e mais forte, mas ele não luta nada, mas eu luto, eu sou faixa preta, né? Eu sou baixinho assim, ele tem 1,90m, eu tenho 1,75m, mas eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E ele não luta nada, ele só é fortão, só, ele só malha, ele não faz luta nenhuma. Então eu sei disso. Então o que, que eu vou fazer? Eu tenho a orelha toda ferrada, o pescoço dessa largura, né? Porque eu sou um neandertal, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou encher a cara para poder perder a vergonha. Quando ele passar, eu vou dar uma ombrada nele, aí ele vai vir para cima de mim. Quando ele vir para cima de mim, eu agarro nas pernas dele, jogo ele pro alto e encho ele de porrada. O que um cara desse é? Só falta ele ter o corpo todo peludo, e virar um homo habilis, um tacape na mão. Só falta isso. Porque isso já aconteceu com Pedro. Porque o Pedro, ele veio com uma missão espiritual, não veio? Então, o Pedro é acompanhado pela espiritualidade desde que ele nasceu, desde antes dele nascer, né? Então, toda a vida dele, né, a gente acompanha. Então, o Pedro era bem novinho. Né? Olha como é que é o ser humano da Terra. Olha o nível evolutivo que está o ser humano na Terra. O nível evolutivo, tá? Olha o nível evolutivo. O Pedro estava na academia malhando. Numa academia, ele tinha uns 20 aninhos de idade. Ele, 20 aninhos. Só que ele faz musculação desde os 15. Então, ele com 20 anos, como diz aqui na Terra, ele com 20 aninhos de idade já tinha 44, 45 de braço. Ele era bem inchadão, né? Fortão, né? Com 20 aninhos. Aí, o Pedro sempre foi tranquilo, né? Nunca gostou de briga, nada disso. Tá o Pedro malhando lá. Quem malha sabe que quando está fazendo musculação, tem o tal do pump, né? Fica inchado, né? Aí, nesse dia, na academia, tinha um lutador de vale tudo. Famoso. Claro que a gente não vai dizer o nome dele. Famoso. Ele era lutador, mas ele era menor do que o Pedro. Ele era menorzinho. Ele não era tão forte como o Pedro em relação a tamanho, a volume. E o cara era mais velho. O Pedro tinha 20 aninhos, mas tá, o cara era mais velho. Devia ter uns 30, 32 anos. Aí o Pedro tá malhando, chadão. O cara tá na academia. O Pedro é médio, sempre foi. Então ele capta o que o cara tá pensando e o que o cara tá sentindo. Ele capta o que o cara tá pensando e sentindo. O Pedro tava malhando, o cara tava lá malhando, o cara não tirava o olho do Pedro com aquela cara, se estufando todo igual uma cobra, olhando pro Pedro com o olho regalado e andando para um lado pro outro, assim. Ele queria, porque queria, ele tava agoniado, ele tava nervoso, ele queria brigar com o Pedro, só porque o Pedro era forte. Aí eu pergunto para vocês, isso foi agora, no século XXI, ou isso parece ser que foi há uns 40 mil anos atrás? Para mim isso foi agora, mas parecia algo que acontece há 40 mil anos atrás. Isso em pleno século XXI. O cara famoso. É. É isso aí. É isso aí. Esse é o nível evolutivo do humano da Terra. E o Pedro com 20 aninhos ainda estava longe da missão e a gente lá em cima olhando, a gente assim, ó. Eu, Akhenaton, Nefertiti, todo mundo, assim. E o Akhenaton falando, já foram 3.300 anos que eu estive aqui e nós ainda estamos assim. Imagina o Akhenaton falando, vendo isso, ele falando assim, parece até que encarnou em vão, né? Parece até que fez toda aquela obra em vão. 3.300 anos e a humanidade da Terra ainda insiste em ser extremamente primitiva. Primitiva. Não é nem mais animalizada, é bestializada. Isso não é a atitude de um animal, é a atitude de uma besta, porque o animal, ele ataca o outro só para se defender quando ele se sente acuado ou quando ele está com fome, que ele pega o outro para poder comer o outro. Isso não é a atitude de um animal, é a atitude de uma besta. Olha o quanto um ser humano pode regredir. Pode regredir. Porque é uma regressão e tanto, né? Aí os ETzinhos estão tudo aqui em cima na nave, os caras de quinta grandeza, sexta grandeza, evoluidíssimo. Eles falam assim, e aí, vamos descer? Não, de jeito nenhum, vamos esperar mais 2-3 mil anos. Agora não, vamos esperar mais 2-3 mil anos. Olha como é que os caras estão ainda. A pele deles está peladinha, sem pelo nenhum. É porque eles malham, né? Lutador, com a orelha ruim, se raspa todo, né? Tá careca também, igual os ETs, mas é só a aparência que está igual a nossa. Olha lá, olha a atitude dele. Olha a atitude dele. Aí o Pedro vai encontrar a menininha, saradona, bonitona, porque esse tipo aparecia para ele direto, né? Porque ele também é do meio, né? E tal, né? Aí ia encontrar. Aí tá lá no barzinho. Aí a garota pergunta para ele se ele gosta de luta, de vale tudo, de boxe, de karatê, de essas lutas. Aí o Pedro chega para ela e fala assim, totalmente desnecessário, são dois, ele novinho, com 20 e poucos anos, são dois irmãos, um batendo no outro, isso é coisa de Neandertais, totalmente desnecessário luta, mais doentes ainda são os que vão assistir para ver um irmão dando soco na cara do outro, mais doentes ainda, o Pedro falou isso para ela, a garota torceu a cara na hora e não quis mais ficar com o Pedro. É. Que situação, né? Que situação. Em que século nós estamos? Qual é o século? Você acha que é o futuro? Você acha que o século XXI é futuro? Eu só vejo o futuro aqui na Terra, do jeito que as coisas andam, e só está andando porque está sendo pego um monte de gente colocado em naves adormecidos, em corpo astral, e colocados para já encarnar em outro planeta. Só está andando por causa disso. Porque se deixasse todo mundo aqui, não ia andar, não ia passar bilhões e bilhões de anos, não ia continuar a mesma coisa. Né? Só está mudando por causa disso. Então, eu só vejo aqui ficando assim considerável no século 31... lá para o ano 3000. E isso depois de todos os procedimentos de exílio. De exílio. Isso porque vão ser exilados. Porque se deixava aqui, não. Se deixar todo mundo aqui, não. Vai dar no 3000, 4000, 5000, 6000. Vai continuar tudo a mesma coisa. Eles são o que são. Eles são o que são. São o que são. E querem continuar sendo assim. E vocês estão achando que lá no outro planeta eles vão mudar? Não, eles vão continuar sendo hoje, mesmo passando por todos os processos de sofrimento lá, eles vão continuar sendo hoje, mesmos. Demora, porque isso aí já é repetido já há muitas encarnações e essas manias, esse jeito de ser, já é trazido de outros mundos. Ele já traz de outros mundos. É a vontade. É a vontade. É o espírito. Se o cara falar assim, eu vou decidir, eu vou evoluir hoje. Vai doer, vai machucar, porque eu vou ter que deixar de ser desse jeito que eu já estou arrastando em várias encarnações, vai doer, porque tu já está acostumado a ser daquele jeito, quando tu vai mudar, vai doer. Vai machucar, vai doer. Mas vai valer a pena, vai ser gratificante. Eu vou evoluir hoje. Numa encarnação, dá para dar um salto referente a 20, 30, numa encarnação. Tem gente que já poderia estar morando em Sirius, poderia estar em Júpiter, poderia estar em Alpha Centauri, poderia estar nas Pleiades, e ainda está aqui. Ainda está aqui. Parece que gosta de sofrer. Já era para estar lá. Você acha que é fácil para ele estar aqui? Você acha que é fácil para ela estar aqui? Mas vem porque é por amor. Não, eu vou lá. Porque se eu não for, eles não vão mudar. Aí vem. Ou então, chega lá em cima, Jesus chega para você, porque aqui colocam essa limitação toda de que não pode canalizar Jesus, que não pode falar com Jesus, não pode ter contato. Mas no plano espiritual, a gente tudo caminha com ele. Eu, Osho, Akhenaton, a gente anda, bate papo, conversa, porque ele não é humilde. Ele é cheio de marra. Não vai falar com os pequenininhos. Não, ele é humilde. Então, ele anda abraçado com a gente, vai orientando. Ó, Jesus fala, hoje, vai lá canalizar com Pedro hoje, tá? Pode falar o que eles precisam ouvir mesmo. Isso aqui tudo é liberado por ele. O que a gente fala aqui, tudo liberado por ele. Fala mesmo, entendeu? Aí vai, tudo isso. Então, às vezes ele chega, e por um espírito muito evoluído, e fala assim, olha só, eu vou precisar de você. Eu vou precisar que você encarne naquele planeta ali, ó. Aí mostra o planeta. Aqui na Terra. Ó, tá vendo como é que eles são? O espírito já é evoluidíssimo, tá? Gandhi, imagina, Mahatma Gandhi. Eu vou precisar de você ir lá para você ensinar para eles o que é o amor, a fraternidade e tudo mais. Eles vão dar um tiro na tua cabeça. Mas você precisa ir lá, porque mesmo tomando um tiro, as coisas serão resolvidas ali. Mas só vai ser feito se você for, porque não tem outro. Os caras são truculência, são violência, agressividade, tem que ser você. Aí o Gandhi vem. Aí o Gandhi já vem sabendo que vai tomar tiro, que vai ser assassinado. Ele já vem, mas vem assim mesmo, por amor. É assim que funciona. Aqui, ó. Você não tem nem ideia do que essa mulher já passou, né? Não, também nós não vamos falar. O Pedro sabe. Bate um papinho com ela. Só vocês dois. Bate um papinho com ela, pra ver o que ela passou. Porque aqui, você tá vendo esse corpinho pequenininho, não tá? Mas tem um espírito ali dentro, que faz um esforço danado para permanecer nesse corpinho. E os trevosos encarnados que estão em volta, o que que acontece? Que ele pode não tá vendo, tá encarnado. Mas existe uma coisa chamada energia, sente a energia. Quando um trevoso, um diabo, para do lado de um anjo encarnado, o que vai acontecer? Mesmo no esquecimento da encarnação, o que vai acontecer? Ele vai começar a querer bater nele sem motivo. Já viu as pessoas assim, um garotinho que está quietinho, parado, aí vem outro garotinho e quer dar um soco nele? Então, em muitos desses casos, é isso. É um molequinho que está encarnado ali, é um espírito evoluído. Aí vem o outro ali, que é um capeta encarnado, e a presença dele ali incomoda, a luz incomoda ele, as trevas incomoda. Aí ele sente uma vontade imensa de bater naquele ali. Quando não faz grupo, e quando não junta, né? O Pedro passou por isso. Passou, direto. A presença dele incomodava muito. É excluído, vai todos para a festinha, hein? Todos para a festinha. Você não vai na minha festa. Incomoda muito, né? A luz num planeta de trevas incomoda muito. Incomoda muito. Incomoda. Incomoda. Imagina, você é um espírito evoluidíssimo. Muito evoluído. Você conhece uma menininha. Você fica com ela. Tem relação sexual com ela. Enquanto você está tendo relação sexual, a ligação espiritual é muito grande ali, não é? Você é muito evoluído. A menina não, ela tem uma evoluçãozinha normal. Não é ruim não, mas tem uma evoluçãozinha normal. Aí você tem a relação sexual com ela. A ligação sexual, vocês viram um. É uma ligação espiritual muito forte. Aí no ato ali, no ato sexual, você está ali no ato, e a menina começa a chorar. Chorar. Aí você fala assim, você fica preocupado, né? Você fala assim, o que houve, fulana? Tá acontecendo alguma coisa de errado? Tô fazendo alguma coisa errado? Aí ela fala assim para você, não, é porque eu tô sentindo um amor no coração, eu tô sentindo uma coisa tão boa, eu nunca senti isso na minha vida com homem nenhum, eu nunca senti esse amor todo, o que que tá acontecendo? Que é isso? E chorando na cama, e você em cima dela, e ela falando isso. Sabia que isso acontece? Com quem é que aconteceu isso? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. E aí? Quando não recebe Agora vai vir gente ali e vai dizer que é elogio. Ou então é o Pedro que se acha. É o Pedro, que aqui para eles tem espírito nenhum canalizado. Porque o Pedro nunca contou isso, e ele nem ia contar. É o espírito que está falando. Ele sabe que ele vai ser estraçalhado depois dessa, mas é necessário. É necessário. E aí? E aí? Aí depois, vai lá para a amiguinha no dia seguinte, o Pedro não viu, ele não viu. Mas foi lá na amiguinha no dia seguinte e falou assim, amiga, fui encontrar o cara, aconteceu isso e nunca senti isso na minha vida, me senti no céu, não sei o que, que é aquilo, era tanto amor que eu senti no coração, que eu me esperneei na hora lá com ele. Aí a outra fala, amiga, agarra ele, fica, que não tem. E aí? É assim. Então, num planeta como esse aqui, esse tipo de gente, ali, ó, incomoda. Incomoda. Isso, maravilhoso. Tá uma maravilha. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí, o que que acontece? Incomoda. Aqui, ó, incomoda. Aí a gente vai revelar quem é o espírito. O que que acontece? Surra. Surra. Dá uma surra, surra, surra, surra, surra. Por quê? Espíritos menos adiantados, que têm problema com julgamento, maledicência, orgulho, arrogância, soberba, eles não aceitam nada acima de si. Nada. Não aceitam nada. Eles só aceitam se for igual a eles ou menor. Acima, não aceito. Orgulho e arrogância. Não aceita nada acima de si. Se for acima, destrói. Destrói, destrói, destrói, destrói, destrói. O Cristo, Jesus Cristo, quando estava encarnado, Jesus Cristo, corpo de carne, físico, normal, um homem, passava pelas pessoas. As pessoas nem imaginavam quem era o espírito que estava dentro daquele corpo. Akhenaton, amiguinho aqui, que o Akhenaton é mais evoluído do que eu. Hoje, Akhenaton é mais evoluído. Akhenaton, quando encarnou, ele era amorosíssimo, amorzinho, sereno, tranquilo, amoroso. Sabe o que as pessoas diziam que ele era lá? Em Tebas? Afeminado. Afeminado. Afeminado. Porque os caras, para poder ser homem, tinham que ser truculentão, violento. Ô Pedro, muita gente já achou que o Pedro era homossexual. Por quê? Sereno, tranquilo, amoroso. Sendo que aí o Pedro teve que ir lá para a noitada, né? Teve que marcar um placar de 30, 40 a 0 para poder eles verem que gostava de mulher. Na micareta, placar de 40, 45. Né? É. É. Mas como é que pode? Eu achei que ele era. Eu achei que ele era. Que ele era homossexual. Não, mas o cara é louco, o cara foi lá na micareta, pegou todo mundo. E aí não chega que nem eles, né? Agarrando a força, né? Chega na menina de forma amorosa, respeitando, né? Carismático, né? Tratando bem, carinhoso. Totalmente diferente dos neandertais que fica puxando, que a mulher passa e agarra a força. E aí ele tentava falar, não, fulano, não é assim, tu não vai arrumar nada. É, não sabem nem como chegar numa mulher. Chega que nem um neandertal. Nem isso sabem. Não sabem ser carinhosos, não sabem ser respeitosos com uma mulher, não sabem tratar bem. Não sabe ser carinhoso, amoroso, tratar bem. Não sabe. Só sabe tratar mal. Porque chega ali, só falta pegar a mulher pelos cabelos e arrastar ela pelo chão. Que nem o homem das cavernas. Como é que fica? Como é que pode? E aí? Esse é o nosso planeta. E está na transição planetária, hein? Só que a transição planetária está começando agora. Não tem muito tempo que começou. Então tem muita água para rolar ainda. Muita água para rolar. Então vocês vão ver muita coisa ruim ainda. E outra coisa, hein? Vai começar a abrir os dons mediúnicos e paranormais em muita gente aí, hein? Gente que nunca teve, vai começar a incorporar, vai começar a canalizar, vai começar a ver espírito, vai começar a ouvir espírito. Não vai surtar, não. É porque a espiritualidade vai fazer isso. Vai. Para abrir os olhos para o espiritual. Para ver que não é só isso aqui. Abrir os olhos para desdobramento consciente, vão ser levados em outras dimensões, consciente vai achar que é sonho. Outros vão ver que não é sonho, porque o negócio vai ser tão consciente, tão real, que ele vai voltar e vai falar, opa, eu tive lá com Jesus. Jesus falou comigo. Eu tive com um anjo. Nossa, ou então tive com um extraterrestre. Entrei numa nave. Está tudo aqui. A nave está tudo aqui. Vocês que não estão vendo, mas está tudo aqui. Vai começar isso, hein? Estou logo avisando. Vai começar. Já começou. Já tem gente acontecendo isto. Já tem gente acontecendo isto. Vai acontecer mais. Vai aumentar mais no decorrer dos anos, das décadas. Vai aumentar, hein? Ano 2030, 2040, 2050. Vai aumentar cada vez mais. E quando a gente chega aqui e fala que vai abrir a visão do Pedro, a audição, não é só o Pedro, não, hein? É um monte de outras pessoas, hein? Para sair da Matrix logo de uma vez por todas, hein? E a gente vai fazer isso também, sabe com quem? Com gente religiosa, fanática, extremista, sectarista, fundamentalista. A gente vai fazer isso com o evangélico, aqueles bem agarrados à doutrina, evangélico. A gente vai fazer isso com espíritas, que são bem agarrados à doutrina, a esses umbandistas, que também são bem, né, agarrados ali aquele sistema de crenças, à doutrina. A gente vai fazer isso com esses. A gente vai, coisas que eles não aceitam, eles vão passar desdobrados. Vão falar, ah, mas eu não aceitava isso. Vai falar assim, ó, fulano, você só sua cabecinha é desse tamanhozinho aqui. O negócio plano espiritual é muito mais amplo. Sua cabecinha é desse tamanhozinho, amendoim. No plano espiritual o negócio é muito mais amplo. No plano espiritual não tem essa divisão de religião, essa separação de religião, esse preconceito. A minha religião é a única que leva à salvação, a sua não. Não tem isso no plano espiritual. Não existe isso. É todo mundo junto, trabalhando junto. Um respeitando o outro, trabalhando todo mundo junto, não tem essa separação de um irmão ficar, um irmão evangélico ficar sem falar com a outra irmã evangélica, porque a irmã evangélica virou universalista. Na verdade, ela sempre foi universalista, sempre foi. Só que ela não podia falar com o irmão determinadas coisas porque sabia que não ia aceitar. Mas aí, quando explodiu, fez o canal no YouTube, explodiu tudo, canalizou, incorporou Preta Velha e Yeshua, parou de contato com a moça. Sempre foi universalista. Quando Jesus veio, o que, que ele foi chamado? O cara veio para trazer bagunça. O cara veio bagunçar tudo. O que, que fala do Pedro? Veio para bagunçar tudo. Veio para tirar a Sabrina e a Sônia do caminho. É o diabo encarnado, é o anticristo. É o anticristo. Que nem Jesus. É a mesma coisa. Mesma coisa. Filho do diabo, filho do demônio. Chamavam Jesus de Beuzebu. Chamavam Jesus de, na época lá, Beuzebu, chamavam ele. Não mudou nada. Está a mesma coisa, não mudou nada. Impressionante. 2000 anos, continua a mesma coisa, pouca coisa mudou. Que Jesus está desdobrando gente e está falando assim para fulano, olha aqui, ó. Tem 2000 anos que eu encarnei. Está desdobrando, tem 2000 anos que eu encarnei. E olha lá, está a mesma coisa. Jesus está desdobrando gente e está falando isso. Olha aí, meu filho, a preocupação que a gente tem aqui. Depois eles reclamam quando a gente é duro no YouTube, quando eu uso meu filho lá de uma forma dura. Aí o Osho, o Osho está muito grosseiro, o Osho está grosso. O Pedro me segura, porque eu queria ser mais grosso. É o Pedro que me segura. O Pedro me segura, porque eu queria ser mais grosso. Tem que ser. Porque a vontade de permanecer no mal é muito grande. Olha os suicídios aí. Por que o suicídio? Tem vários motivos. Tem esse daí que eu falei que já traz de várias outras encarnações. né? Gosta de se matar, de se suicidar, e tem um padrão vibratório do planeta que está mudando, o cara não está aguentando, porque está numa outra faixa vibratória. É. Ele está numa outra faixa vibratória. A vibração do planeta está melhorando, está aumentando. Ele não está aguentando tanta luz, que ele gostava mais de ficar nas trevas. A vibração do planeta está melhorando, está ficando mais iluminado. Eu não quero isso. Aí eu enlouqueço, fica louco, eu me jogo do prédio. Mas ela vai melhorando essa vibração constantemente? Vai. Já viu aquele o relógio, o ponteiro que não para? É direto. Ou então aquela engrenagem que vai devagarzinho, vai bem devagarzinho, mas ela não para de rodar? Tá assim. Direto. Direto. Direto. Vai chegar uma hora que ela vai parar. Sabe quando é que ela vai parar? Lá para o ano 3000 ela vai dar uma paradinha. Aí passa um tempo na regeneração. 2000 anos, 3000. Aí fala assim, opa, chegou a hora de virar um mundo ditoso. Aí vai começar outra transição planetária. Para o mundo ditoso. Vai. Porque a diferença do mundo regenerado para o mundo ditoso também é grande. Do mundo aqui de provas e expiações para o regenerado, olha a luta que é para sair de um degrau para o outro. Do regenerado para o ditoso também é outra luta. É muito mais elevado o negócio. Se a regeneração, se pegar vocês agora e levar num mundo regenerado, totalmente regenerado, vocês vão dizer que lá é o céu, que lá é um paraíso, é coisa de fantasia. Se pegar vocês e levar no mundo ditoso, vocês vão desmaiar, vocês vão surtar, porque é tanto amor que vocês não vão aguentar ficar lá dentro. Não aguenta, não vai aguentar. Não aguenta. Se pegar o cara do mundo regenerado e levar para o mundo ditoso, ele vai ficar louco lá, achando que lá é o céu. Então, vocês percebam que existe. E os mundos celestes, que é acima do ditoso? O mundo celeste, onde está lá Jesus, vai lá Miguel... O Pedro já viu. Você tem ideia do que é você ver um arcanjo? Cheio de luz, com uma armadura de ouro, cheio de pedra preciosa, com um rosto perfeito, lindo, perfeito, sem uma marca, um narizinho fininho, assim, o maxilar quadrado, o queixinho, pode colocar qualquer modelo desse aí, famoso, no chinelo. Perfeito, perfeito, fisicamente, tanto do corpo que você vê cada músculo, você vê... Tudo, o rosto perfeito, um olho, um par de olhos angelicais de uma cor linda que você nunca viu aquela cor. Luz. Todos vocês podem se transformar nisso. Mas quer continuar sentindo ódio, orgulho, inveja? Vai se transformar nisso quando? Nunca. Nesse tipo de espírito, não existe isso. Não existe inveja, não existe orgulho, não existe raiva, não existe ódio, não existe nada disso de ruim. É só amor, amor, amor, amor, amor. E ele não consegue guardar aquilo para ele. Ele tem que transferir aquilo para um monte de gente. Transfere, toma, toma do meu amor, toma, toma, toma. Quanto mais cresce, mais mais amor, mais amor, amor, amor, amor. Ele quer passar amor para tudo. Aí ele chega uma hora que ele cresce tanto, que ele fica tão amoroso. Sabe como é que ele começa? Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a tirar pedacinhos de luz de dentro dele e cria espírito. Cria um espírito aqui com amor. Cria mais um, cria espírito, cria, cria. Espírito, vida, cria vida. Jesus. Vai crescendo. Cresce. Cria planeta. Vou criar um sistema solar. Cria. Pensou? Cria. Aglutina as energias. Aglutina com a mente. A mente poderosíssima, né? Aglutina e cria um planeta. E aí? É. O que eu vou falar aqui, agora, vai ter gente, porque eles não estão vendo o Osho, né? Estão vendo o Pedro, não é isso? Então, eles vão estraçalhar quem? É. Tem espíritos evoluídos, não estou citando ninguém, tá? Tem espíritos evoluídos, muito evoluídos, que reencarnam aqui na Terra. Né? Geralmente, espíritos muito evoluídos que reencarnam num planeta bárbaro como esse, é para fazer uma obra. para ajudar na evolução do mundo. Ele não encarna aqui a passeio, para ter uma mulher, dois filhos e ter uma vidinha normal. Não, ele vai é para uma obra. Espírito evoluído. Tanto, aí ele reencarna tanto como homem como como mulher. Tanto como homem como mulher. Só que tem uns que já começa a obra desde a nascença, já é colocado numa obra desde a nascença. Tem outros que não. Tem outros que a programação é para o cara ficar no mundo um tempo, no normal, viver uma vida normal. E ele vai ter o despertar com 30 anos de idade, com 35, com 40 anos de idade vai ter o despertar e começa a obra com 40, com 35, com 30. Só que até essa idade ele leva uma vida normal. Só que esse espírito que encarnou, leva uma vida normal, ele faz tudo, ele vai para a festa, enche a cara com os amigos, fica com um monte de menina, ou então a menina também enche a cara, que é muito evoluída, que encarnou como mulher, enche a cara, fica com um monte de menino e tudo mais. Tá. Só que esse espírito que veio de um outro planeta, muito evoluído para ajudar aqui, ele é muito amoroso, ele tem muito amor dentro dele. E quando tem muito amor, o que, que acontece? Ele tem que espalhar esse amor. Ele tem que espalhar o amor. Só que ele encarnou aqui, ele está no esquecimento. Ele trata todo mundo bem, é uma boa pessoa, mas está no mundão, como diz aqui, está no esquecimento. Ainda não foi desperto, ainda não foi chamado para a obra. Como é que ele vai fazer para poder propagar esse amor? Como é que ele vai fazer? Ele está no mundão. Está indo para a festa, noitada, enchendo a cara. Como é que ele vai propagar o amor que ele sente no coração, que é muito grande? Ele tem que explodir aquele amor para um monte de gente. O cara vai ficar com um monte de mulher, ele tem que dar esse amor para muita gente. E a menina vai ficar com um monte de homem. Ela não vai conseguir dar para um só, amor para um só. Ela tem que dar amor para 10, 20, 30, 40 homens. E o homem não vai conseguir dar amor para uma mulher só. Ele vai querer dar mulher, amor para 10, 20, 30, 40, 50 mulheres. Ele não vai conseguir, ele pode estar com a mulher mais linda do lado dele. Ele vai ficar com uma outra mais feinha, mas ele vai ficar com a outra. E não é uma pessoa ruim. Vamos estraçalhar o Pedro agora, né? Mas isso acontece. Isso acontece. Ele tem que externar aquele amor. E essa é a única forma que ele achou de externar esse amor. Foi a forma que ele achou. É claro que ele vai tratar as outras pessoas bem, os amigos, vai abraçar, mas isso é pouco, ele tem que externar mais. Isso acontece. Aí chega um determinado momento que ele vai despertar, vai ser chamado, aí ele vai propagar esse amor de uma outra forma. De uma outra forma, ele vai conseguir, aí as pessoas vão vir, aí vai vir na reunião, ele vai abraçar todo mundo, vai tratar todo mundo com carinho, com amor, vai dar atenção... Tá externando amor. Você acha que, que uma pessoa dessa, quando vai lá, fala com você abraçado, dá atenção, que ele está fazendo tipo? Não, ele está olhando para você com um amor imenso, como irmão. Como irmão. Ele está olhando para você com amor imenso, como irmão. Como irmão. Às vezes, a pessoa não está olhando para ele assim. A pessoa nem imagina o que ele está sentindo por ela. Nem imagina. Assim era Jesus Cristo. Quando ele falava com as pessoas, botava a mão, batia um papo, as pessoas ali não estavam sentindo nada. Tinha gente que sentia um amor grande por ele, porque ele era Jesus, né? Mas Jesus podia ser a pessoa que for, mendigo, do mendigo ao ricaço. Ele olhava assim, sentindo aquele amor, assim. Herodes, Caifás, Pôncio Pilatos. Jesus olhava para eles como? Sentindo amor. Amor, é? Amor. As pessoas que estavam chicoteando ele, trucidando ele, torturando, as pessoas estariam torturando ele, ele está olhando a pessoa bater nele, ele está olhando com amor para a pessoa. Vocês conseguem isso? Consegue isso? É isso. Chega uma hora que ele adquire uma essência, ele evolui tanto, várias reencarnações em vários planetas, vai reencarnando, vai evoluindo, que ele não consegue mais sentir ódio nem raiva, não dá mais, porque ele já esqueceu isso, ele esqueceu de várias outras encarnações, ele esqueceu, ele já vem amando já há muitas, ele vem amando há muitas, amando, amando, amando, ele esquece. O espírito, quando desencarna, pergunta para Miguel se ele lembra, na época, ele não encarna mais, ele vive em puro corpo mental, pergunta para Miguel se ele lembra quando ele encarnava em planetas primitivos, de provas e expiações, quando ele era um ser humano, que ele era, jogava futebol, tomava uma cerveja. Pergunta se ele lembra. Não lembra. Aquilo fica ali, fica adormecido no mais profundo do psiquismo dele. Se ele quiser acessar, lá em cima vão ter um procedimento, vai acessar, mas para querer lembrar para quê? Para que que ele vai querer lembrar disso? Não tem por que lembrar. Então eles já esqueceram Jesus, ele já esqueceu as vidas que ele tinha em outros mundos. Tem mundo que ele viveu que nem existe mais, o planeta não existe mais. Ele nem lembra das encarnações que ele teve lá, não lembra mais, já progrediu muito. Por exemplo, Pedro está aqui agora, vamos supor que ele tem mais 500 mil reencarnações e vira um arcanjo. Ele vai lembrar da encarnação que ele foi Pedro? Não lembra mais, não vai lembrar mais. Não lembra. Não lembra mais. Já cresceu muito. Por isso que a gente fala para vocês não ficarem se importando com certas coisas. Vocês dão muito valor a certas coisas que são passageiras. Vocês vão desencarnar, vocês ficam se preocupando em acumular coisa aqui que vocês não vão levar para o plano espiritual. Vocês ficam se preocupando em acumular coisa que vocês não vão carregar. Não vai carregar. Não vai. E se preocupando com um monte de coisa que é pequena, dando um valor imenso para uma coisa que é pequenininha. Fica tranquilo, não deu para resolver? Não resolveu. O que não tem remédio, remediado já está. Não resolveu, não tem problema. Se não der para resolver nessa encarnação, vai resolver na próxima. Se o Pedro evoluir muito nessa aqui, vamos supor, ele evolui, evolui, evolui. Aí ele vem reencarnar na próxima. Ele está bem mais evoluído do que nessa aqui. Ele vai querer saber dessa aqui como Pedro? Ele vai olhar para trás e falar, ih, ela não era legal não, quando era Pedro. Ela, eu estou bem melhor agora. Mas se esforçou como Pedro para crescer mais. Quando chegar na próxima, vai estar como? Mas a palavra chama esquecimento até dos sentimentos. Esquece aquela vida. Esquece aquela. Esquece. Ele não quer mais saber daquilo. Não quer mais saber. Um monte de gente aqui está encarnada quer saber quem é o meu espírito. Eu quero saber quem é o meu espírito. Eu quero saber quem eu fui. Para quê? Principalmente se fez besteira. Vai querer lembrar lá? As 50 mil cabeças que você arrancou? Vai ver a vida lá atrás? A pessoa arrogante que você era? Soberba, orgulhosa? Vai querer lembrar daquilo lá? E os 5 suicídios? As 5 encarnações? Vai querer lembrar dos 5 suicídios? Como é que você se matou? O que que passou no plano espiritual depois que desencarnou? Quer lembrar? Melhor não. Melhor não lembrar dos 5 suicídios. Das 5 vidas que se suicidou. Melhor não, vive essa aqui, cresce nessa, é melhor esquece tudo, porque se Deus te deu esquecimento, se Ele deu esquecimento, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. É melhor deixar assim. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, tem coisas que a gente está falando que é para expansão de consciência. Nós sabemos que muita coisa que a gente falou aqui não vai ser aceito. Não tem problema. A ordem do Cristo lá é para falar, sendo aceito ou não. É para falar. Nós estamos falando. Quando eu estava encarnado aqui, não compreenderam? Não entenderam o que eu disse? Fui atacado, loucamente atacado? Akhenaton, não compreenderam. Era tudo mensagem de expansão de consciência. Agora é a mesma coisa. O que vai acontecer? O mundo ainda é bárbaro, primitivo. Vai acontecer o quê? Não vai ser aceito, mas muita gente vai aceitar. Muita gente vai. Enquanto for um planeta atrasado, bárbaro, enquanto for assim, muita coisa que é dita não é aceita. Só vai ser aceito depois que chegar num certo patamar. Aí vai aceitar o novo. Mas, por enquanto, a propensão a não aceitar tudo que é novo é grande. A propensão a não aceitar, a resistência para aceitar tudo aquilo que é novo, é grande. Dos próprios que estudam, que têm conhecimento, esses, muitos desses, são os mais resistentes. São mais resistentes, porque eles dizem que têm a mente expandida. Mas eles, sem perceber, eles se fecham num sistema de crenças, num sistema de paradigmas, que eles não aceitam. E diz que tem consciência expandida. Muitos desses dizem universalistas, consciência expandida. Mas quando a gente vem trazer mais coisa nova, não aceito. Loucura. Aquilo lá é loucura. Loucura. Aquilo ali que o Osho disse ali, da relação sexual que a outra chorou, isso é loucura. Aquilo ali que o Osho disse, do espírito evoluído que veio, que era tanto amor que tinha que ficar com 10 mil pessoas, loucura, isso não existe, não é assim. É isso que eles vão dizer. É isso que eles vão dizer. Não é assim que funciona. Eles estão deturpando tudo. Assassinos do espiritismo, assassinos da Umbanda, assassinos da religião evangélica, assassinos da religião, assassinos do universalismo, assassinos de tudo. Não vão entender, não vão entender nada, porque não tem essa consciência expandida toda que eles dizem que tem. Não tem, não tem, não tem. Tem certas coisas no universo que eles nem sabem que existem. Se descer aqui agora e se mostrar, eles vão surtar. Eles vão surtar, eles nem sabem que existe. Tem faculdade de ufologia, tem os livros todos na cabeça, tem certas coisas no universo que ainda não foram trazidas. Não foi trazida. Se a descer aqui e mostrar, surta. Entra em colapso. Não vai aceitar. E quem sabe quem vai surtar? Os doutores. Os doutores. E agora? Os doutores. Os doutores. Tudo que Ramatiz trouxe foi lindo. Através de Ercílio Mais e outros. Foi lindo, mas não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Não é. Tem mais coisa. Muito mais. Muito, muito, muito, muito mais. O que a gente está trazendo aqui é mais uma parcelinha pequenininha. Porque se trouxer uma parcela grandona, o Pedro vai ser assassinado. É uma parcela pequenininha. E olha o que já está acontecendo. Se trouxer uma parcela maior, nossa, o Pedro, bomba atômica em cima dele. Como é que fica? Mas estamos aqui mais uma vez. Mortos e não mortos, né? Que mortos para a gente, vocês é que estão mortos, a gente está vivo. Vocês estão dormindo, vocês estão num sono profundo. Vocês estão num sono profundo, tão profundo que vocês esqueceram todas as suas vidas anteriores. Já esqueceram o plano espiritual que vocês passaram, a colônia que vocês estiveram, se prepararam antes de reencarnar, esqueceram tudo. Tanto é que quando vai falar de coisa espiritual, o que que diz? Não acredito nisso. Balela, marmota, e veio de lá. Antes de reencarnar, foi preparado, aí estava lá indo para as câmeras para se preparar para reencarnar, e o benfeitor do lado, os mentores, ah, eu estou com medo de falhar mais uma vez, eu estou com medo, os mentores, calma, coragem, se você ficar com medo, sabe o que pode acontecer? Vai frustrar a gravidez, a mulher vai abortar. Isso está nos livros. Se ficar com muito medo de reencarnar, achando que vai falhar, quando começar a ligar o espírito no embrião, pode ter aborto. Sabia disso? Pode ter aborto. Se o cara ficar com muito medo de vir. Isso acontece. Então, fala, coragem, você tem que colocar na sua cabeça coragem que você vai conseguir, senão a mulher lá vai abortar, você vai retornar, a gente vai ter que preparar tudo de novo para você reencarnar de novo, porque você tem que ir. Tem que ir. Aí vai lá, se prepara, aí se despede de todo mundo, abraça, abraça um aqui, abraça outro ali, vamos lá, se preparando de novo para reencarnar. Aí reencarna. Aí cresce, fica adolescente, 15 anos, 16, 17, 18. Aí a mamãe, o papai, que está se espiritualizando, vai falar para o filho, aqui, filho, aqui, isso aqui é espiritual, livro psicografado. Não acredito em nada disso, nem vem falar isso para mim. Não acredito em nada. E é espírito. Veio de lá, do plano espiritual. E não é a primeira vida dele, já teve várias outras. Já desencarnou, reencarnou de novo, desencarnou, reencarnou de novo. E quando pega, não acredito em nada. Por quê? Agora, se é um espírito muito evoluído, muito, muito evoluído, pega um espírito muito evoluído, ele pode estar no mundão, pode estar enchendo a cara e tudo. Pega um livro psicografado, sério, para um espírito muito evoluído, abre e mostra para ele e lê, para tu ver se ele vai falar isso, se ele vai falar assim, não acredito em nada. Ele vai falar, é isso aí mesmo, ele vai lembrar de tudo na hora, lembra de tudo. É isso aí mesmo, isso aí é verdade, é assim. Ele pode estar na cachaça, pode estar na noitada, ele vai lembrar, porque ele já chegou numa evolução tão alta que quando ele lê, ele vai falar assim, vai ler a Bíblia, vai ver que tem coisa errada ali, que mudaram as coisas. Ele vai ver, ele vai sentir, porque ele vai falar, não é assim, está errado isso aqui. Ah, a Sônia, quando lia a Bíblia, com toda a doutrina da religião, ela ali falava, não, tem coisa errada aqui, não é assim, não. O que, que é isso? É o espírito, o conhecimento que ela tem, não tem. Chega uma hora que não dá mais para segurar o cara. Quando Pedro lia, pegou o livro lá, o primeiro livro que ele leu, Violetas na Janela, quando ele leu, Pedro era novinho, tinha 15 anos, leu o livro Violetas na Janela. Quando Pedro leu, ele falou assim, tudo isso aqui existe. É real, é assim mesmo. O Pedro falou isso com 15 anos de idade, e não estava em religião nenhuma, mas ele pegou o Violeta da Janela, foi na peça de teatro, Violeta da Janela, viu, ficou olhando assim, ó. E o coleguinha do lado, ele falou, é assim mesmo, é real, é assim, é isso aí. Ele vai falar assim, isso não existe, isso que nada, chega uma hora, o espírito já chegou num patamar, que isso é coisa de criança, é espírito menos adiantado, imaturo, espírito imaturo, está começando agora, ainda é espírito jovem, imaturo, o espírito imaturo ele é o quê? Ele ainda é muito materialista, aí não acredita em nada. Você vai mostrar alguma coisa para ele, ele vai dizer assim, isso é balela, marmota, caô, mentira, e nada, esse Chico Xavier aí era um esquizofrênico maluco, tem imaginação fértil, esses livros é tudo mentira. É isso que eles vão falar. Não aceita, não aceita. Aí o desencarne chega. Com 20 anos de idade ou 90, vai chegar. Aí se depara com o plano espiritual. E aí, vai pirar? Vai virar um ovoide? Vai virar um ovoide? Quando se deparar com a imensidão do mundo maior, vai virar o void. Vai se autodestruir porque se desesperou. Porque não quis ouvir a mãe, o pai, o amiguinho, o primo, que foi lá e mostrou fulano, a parada, o negócio é real. Lê aqui. Não. Mentira. Aí o desencarne chegou. Nossa, fulano lá falou para eu ler, ele disse que era real, ele disse agora. É difícil, né? É difícil. Você sabia que tem evangélico que não acredita em reencarnação? Você sabia que tem colônias só para evangélicos? Só para evangélico? O cara está desencarnado, já mostraram para ele que existe a reencarnação, ele está lá na colônia de evangélico, ele continua dizendo, eu não acredito. Eu não acredito. Vai reencarnar, vão pegar ele, vão preparar ele para reencarnar, vão deitar ele numa cápsula lá para ele começar a entrar em perturbação, porque entra em perturbação para poder reencarnar. Ele vai estar em perturbação ainda meio que consciente, vai falar, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Bum, reencarna. Isso acontece. Isto acontece, o cara está entrando em perturbação, se preparando para reencarnar, e ele continua dizendo, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, e pum, reencarna. É a mente, ele condicionou a mente. Às vezes, chamam ele para trabalhar com os Exus, aí os Exus chegam lá com uma capa, com aquela roupa de Exu, bonito, todo, né, que eles são tudo elegantes, né, os Exus, aí eles ficam olhando para os Exus assim, ó, dentro do aeróbus. Eles estão indo porque Jesus pediu, mas fica assim para Jesus, fica todo mundo olhando de olho virado, dentro do aeróbus. Para os guardiões da humanidade. Os guardiões da humanidade. E eu vou falar, esses caras aí, especialistas da noite, esses generais, a evolução deles é altíssima. E tem uns caras, se você vê um guardião da humanidade aqui, um guardião planetário, você vai dizer que é um anjo. Que é um anjo. É um ser humano desencarnado, mas ele está muito evoluído. Então, se um evangélico vê, vai dizer que é um anjo. Dentro do aeróbus, os guardiões planetários, eles andam muito com o povo de Aruanda, preto velho, pai velho. Às vezes entram os católicos, evangélicos, os espíritas. Fica todo mundo dentro do aeróbus, que é chamado para trabalhar. E eles vão, porque eles querem trabalhar. Aí eles vão ali meio assim, um olhando para o outro assim. Isso tem lá ainda. É. Fica espantado quando vem um Exu se aproximando. Fala, e aí, vambora lá, vambora. O Exu falando. Aí o evangelho, capeta, não é capeta não. É. Aí o Exu, né, vai falar, não, meu irmão, eu entendo, fica tranquilo, mas vamos lá. Tem que ter uma paciência, uma tolerância. E se vê um ET? Porque lá é normal, tá? Andar o Greizinho, o Pleiadiano, o Anunnaki, tem uns Anunnakis que estão ajudando. E aí, se mostrar. Se vê o Exu já surta, imagina se vê um Anunnaki, vê um Greizinho. Vai se transformar em ovoide, né? Então é melhor nem mostrar. Para não virar um ovoide. Tá preparado? Se os caras descerem. O que vai acontecer se os caras descerem? O quê? Vai ter suicídio. Eles não vão descer. As pessoas vão se matar. Eles não vão descer. E tem uns outros aí que são fissurados por ET, maluco por extraterrestre, que fica procurando tudo quanto é canal aí que fala de ET. E eles sabem que as pessoas gostam. Então eles gravam mais vídeo ainda falando de ET. Aí ficam... Os ETs aparecem, eles vão ajoelhar no chão e vão começar a venerar os ETs como deuses. Eles vão fazer isso. Ou então vai começar a se espernear, pelo amor de Deus, me leva para o teu planeta, me leva. Vai descer? Não vai, não estão preparados. Aí só para algumas pessoas que já estão preparadas. Aí aparece para o Pedro, aí bate papo, senta os dois um do lado do outro, bate papinho com carequinha, magrelinho, com olhão grande. Aí fala, Pedro, ó, com você eu posso conversar, né? Aí eu falo, vamos ficar aqui só entre nós dois, porque se mostrar... E aí fala assim, Pedro, você vai ser chamado de maluco, hein, de louco, e não tem problema, veio para isso. Veio para apanhar mesmo. Apanhar mesmo, em prol do progresso. Vai tomar uma surra em prol do progresso. Até te aceitarem, já passou 20, 30 anos, já apanhou bastante, mas já tomou tanta surra que já não tem nem mais corte onde ter parte da pele aqui, já está todo cortado, tanta surra, tanta chicotada que é assim que o Pedro vai ficar. Foi mostrado aqui para Priscila, a médium Priscila, a médium, ela não está aqui hoje. Na reunião passada, de domingo, a Priscila chegou para o Pedro e falou assim, Pedro, lá na reunião, agora na reunião aqui, no domingo, eu vi você, eu estava olhando para você sentado, e eu vi você igual Jesus, cheio de ferida, todo cortado, como se tivesse tomado muita chicotada. Aí o Pedro olhou para ela e riu e falou assim, são as pancadas que eu vou tomar. Dos meus irmãos, que são evoluídos, esclarecidos, evangelizados. É deles que eu vou apanhar. Quanto tempo tem de vídeo? 2 horas e 7 minutos. Eles vão chegar até aqui? De jeito nenhum, eles nem vão ver esse momento que nós estamos falando isso. Vão continuar dando chicotada nele. Nem vai ver isso aqui. Sabe quando é que eles vão ver isso aqui? Sabe quando? Daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos eles vão ver. O que será que vai acontecer no decorrer de 30 anos? Então, é sempre assim. Não muda. O outro lá só foi aceito, que veio 2000 anos atrás, só foi aceito séculos e séculos e séculos depois, e mesmo assim distorceram tudo que o cara disse. E o cara falou, vão matar em meu nome, as famílias vão se separar, porque vão pensar de uma forma e outra do outro. Olha ali, ó, cadê os irmãos dela? Cadê? Vai separar todo mundo. Ele disse que isso ia acontecer. Está acontecendo, as famílias se separando, porque um pensa de uma forma, tem uma crença, e o outro tem outra crença. Distorceram tudo o que o cara disse, continuam distorcendo, não entendem o que ele diz. Queriam Elias, aí está João Batista, não entenderam. Não entenderam. Teve uma vez que o Pedro foi falar para um amigo dele evangélico, que João Batista era a reencarnação de Elias. O Pedro quase foi crucificado. Quase, quase. A cara do amiguinho ficou vermelha, que nem um pimentão. Aí depois a gente teve que limpar o Pedro todo, né? Evangelizado. Seguidor do Cristo. Me dá aqui o bichinho. Tem ser humanozinho que tem a mesma evolução desse bichinho. Tem a mesma forma de pensar que o animalzinho. É, tem uns extraterrestrezinhos, aqui em cima, aqui na casa plataforma de oração tem, que eles olham para alguns seres humanos como se fosse a gente assim olhando para o gatinho. É, ela está agitada, segura ela. É. Só que eles não se enxergam com a evolução de um gatinho. É. Como é que fica? Como é que fica esta história? É, Pedro. Que situação? No que você foi se meter? Será que não era melhor ter ficado nas noitadas, Jurerê Internacional, na praia, saradão, seco, dieta, pegando todo mundo, queimado de praia, menino do Rio, o calor que provoca arrepio? Não era melhor ter continuado a ser o menino do Rio, playboy? É, ia ficar tudo mais tranquilo, né? Ninguém ia te atacar, tu não ia estar passando por nada disso. Estaria tudo tranquilo. É. Como é que fica? É. Na Matrix, ia ficar preso. Se você quiser ficar preso. Exatamente. Se quiser ficar preso na Matrix, foi isso que ela falou, é verdade. Se quiser ficar preso na Matrix, a vida é tranquila, é mar de rosas. Tranquilo. Não vai passar por problema nenhum. Porque se você está preso na Matrix, ninguém vai vir para cima de você, ninguém vai te atacar, ninguém vai escarnecer, ninguém vai ser usado por magos negros, por quiumba, para fazer comentário agressivo. Ninguém vai ser usado, tu não vai incomodar. Não vai incomodar. Agora, sai da Matrix. Sai dela para você ver. Faz um canal no YouTube para falar de espiritualidade. É espiritualidade real, não é religião, não. Espiritualidade de verdade. Abre um canal no YouTube para falar de coisas do plano espiritual, a realidade como ela é, para você ver o que vai acontecer. A Matrix inteira vai vir para cima de você com fúria, com raiva. A Matrix toda. Por quê? Os negativos, que estão na outra dimensão, vão usar os seus instrumentos encarnados, que são eles. A única diferença é que eles estão nessa dimensão aqui e os outros estão na outra. Mas são eles reencarnados e eles serão instrumentos. Por quê? Porque eles estão em sintonia com os negativos que estão na outra dimensão. Vai vir para cima de você. Agora, se você falar de assuntos espirituais, mas falar de acordo com o sistema de crença que todos os espiritualistas aceitam, é mais tranquilo. É mais tranquilo. Se você falar de coisas espirituais, de acordo com o sistema de crença deles, ou de acordo com a religião de um, a religião de outro, é tranquilo. Agora, se você vir para quebrar paradigma, para fazer expandir mesmo a consciência, expandir legal mesmo. Ah, meu amigo, você vai ver, você vai sentir o que Jesus passou. Você vai se tornar um Cristo. Sabe aquele ditado? Pegaram ele para Cristo? É. Você vai sentir o que é ser um Cristo. O que é ser um Cristo? É. O que é ser um Cristo? Você vai sentir. Aqui é assim. E em várias outras Matrix é a mesma coisa. Em várias outras Matrix é a mesma coisa. a mesma coisa. Isso se repete em outros planetas que se localizam em periferias de galáxias, de planetas de provas e expiações. São mandados espíritos para esses planetas também, para ajudar os outros a expandir a consciência, porque esses planetas, nessas humanidades, eles também acham que eles são a única raça inteligente do universo. Tem um monte de planeta, um monte de humanidade pensando a mesma coisa. A mesma coisa. Chega a ser chato. Imagina Deus, que está olhando tudo de cima, fala assim, ai, eu não aguento mais isso, acho que eu vou mudar os meus planos, eu não vou criá-los mais simples e ignorantes, eu vou criá-los logo arcanjos. Seria lindo se fosse assim, né? É. Do átomo ao arcanjo. Vai logo pro arcanjo. Vai poupar bilhões de anos. Aí tem que ficar assistindo o cara reencarnar, desencarnar, reencarnar, repetir tudo de novo, desencarnar, reencarnar, repete tudo de novo. Reencarna, aí chega a hora que acaba o tempo, aí tem que tirar ele do planeta, botar no outro planeta, vai para outro planeta. Aí faz tudo de novo lá. Vem, né? Aí acabou o tempo do outro planeta, bota ele no outro. Reencarna, faz tudo de novo. Reencarna, desencarna, de novo, de novo, de novo. Bota no, acabou o tempo no planeta, bota no outro planeta primitivo. Reencarna, desencarna, de novo. Se o cara resolve evoluir em uma encarnaçãozinha, ele dá um salto. Que se bobear, o cara vira até um anjo, dependendo da evolução que ele tem, ou chega perto. Chega perto. Mas quer? Não quer. Ele quer ficar na roda de samsara. Se eu falar quanto tempo dura já a roda de samsara para muitos aí, vai ser uma depressão global. Global, se eu disser quanto tempo dura a roda de samsara. Mas acredita, se a gente falar, não, essa é a única vida que existe, é a única vida que existe, eu tenho que curtir ela adoidado até o fim, porque é a única que existe, a vida é uma só. Ainda existe esse ditado aqui, né? A vida é uma só. É, existe. Existe esse ditado. Vai no status do WhatsApp, sábado à tarde, ou domingo. Foto. Sentado na cadeira de praia. A lata de cerveja na mão. A frase que está embaixo da foto. Eu mereço. Ou então a foto na boate com um combo cheio de vodka, energético. Cheio de menina em volta, com os melões de fora, os cabelões. Eu mereço. É totalmente preso na Matrix. Eu mereço. Eu, Pedro, já teve nessa várias vezes. Mas sempre sente aquele negócio, né? O vazio. Às vezes está no meio da boate. O que, que eu estou fazendo aqui? Aí bate aquela tristeza no meio da festa. Aquela tristeza no meio da festa. Triste. Aí os colegas vão e falam, não, toma uma aqui. Levanta essa moral aí. Bebe que tu vai ficar feliz, vai ficar alegre. Aí volta para a Matrix. Aí fica de novo. Aí vê uma garotinha bonita. Aí volta para a Matrix. Mas aí quando acaba a festa, vai para casa. Aí dorme, quando acorda de ressaca no quarto, aquela tristeza, né? Aquele vazio, vazio. Aí, para poder preencher o vazio, tem que fazer o quê? Tem que ir de novo lá na noitada. Aí nunca preenche. Nunca preenche. Por quê? Vida vazia. Totalmente preso na Matrix, não vive o espiritual, nada, porque a verdadeira alegria é espiritual. Pega um cara desse que gosta da noitada, da cachaça, que aquilo ali é a vida dele, né? A noitada, a praia, o Tinder e as viagens, e o Instagram. Pega ele, tira o espírito dele do corpo e leva ele para uma dimensão celeste. Deixa ele passar uma hora lá, só uma horinha. E não deixa ele esquecer, não. Ele vai voltar para o corpo, vai lembrar de tudo. Eu duvido que ele vai continuar no Tinder, no Instagram, né? Com fotinho, na praia, de sunga, aquelas coisas que não acrescentam em nada, na noitada, na cachaça. Eu duvido. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar um monte de livro psicografado, vai começar a estudar que nem um maluco e vai aplicar aquilo nele. Ele vai querer evoluir, porque ele vai querer ir para lá. Que ele vai falar assim, essa noitada eu quero entrar, porque essa daí é a melhor de todas. Essa festa eu quero entrar lá dentro. Só que para entrar lá dentro tem que evoluir, tem que largar vício, tem que se elevar moralmente, tem que sair da Matrix. Porque não vai entrar lá do jeito que está. Não entra. Não entra. Não vai entrar. Não entra. Não vai entrar. Do jeito que está, depois que desencarnar, vai ter um monte de amiguinho que vai te buscar. Opa, vem aqui com a gente. Desce. Vamos descer. Com a gente aqui. Ah, mas eu não fiz mal a ninguém. Vamos descer. Aí, escravo, escravo, escravo, escravo. Sabe lá, Deus, quando que vai ser resgatado, né? E quando for resgatado, não vai para a região celeste, não. Quando for resgatado, vai ficar aqui uns 2 meses, vamos preparar para reencarnar. Vamos reencarnar, tentar de novo, porque você falhou, não adiantou nada. Vamos voltar para o corpo. E quando voltar, vai acontecer o quê? Tudo de novo. Isso, né? Desanimou? Desanimou? Olha, é difícil. São os nossos irmãozinhos daqui. Teimosos, teimosos. Mais teimoso ainda é o representante. É o Cristo. Ele é mais teimoso ainda. Ele é teimoso, ele é bem teimosão mesmo. Teimoso, teimosão. Ele tenta, vai continuar tentando. Deus, então, Deus, se Cristo é teimoso, imagine Deus, hein? E não é teimoso só com a Terra aqui, não. É com vários outros planetas na galáxia inteira, no universo inteiro. É muito bom, né? Muito paciente, né? Muito paciente. Muito paciente. E se virar arcanjo? Se virar anjo? Querubim? Vai fazer o quê? Sabe o que vai fazer? Vai ajudar os povos desses planetas a evoluir. É isso que eles fazem, eles adoram fazer isso, adoram. Quando eles vê assim, tipo o Pedro, assim, quando sai assim, o cara sai de onde estava e está onde está agora, nossa senhora, é uma festa no universo inteiro, porque é difícil, é difícil. Pergunta para o Pedro depois que a canalização acabar, aonde estão os amiguinhos dele? De noitada. Pergunta para o Pedro. Onde estão os amiguinhos dele? Nem mandam mensagem para ele no WhatsApp. Nem manda mensagem, porque sabe que se mandar, vai ouvir o que não quer. E Pedrinho agora é sujeira. Não, não, não. Sujeira total. Vai embora, porque é julgo desigual. Não bate. Não está na mesma frequência. Não tem como. Faz isso aqui, ó. É do universo isso. Não está na mesma frequência. Está todo mundo na Matrix. Tem coleguinha dele que já foi chamado aqui. Tentaram. O Pedro falou. Não vai ficar. Eu conheço a peça. Não vai aguentar. Não vai. O Tinder tá bombando muito. Que isso? Não, uma só? Não, aquele cardápio inteiro. Aquele cardápio fácil, que estala o dedo, vem a domicílio, delivery. Às vezes eu nem preciso ir. Eu anoto o WhatsApp, dou meu endereço, pega o Uber, vem na minha casa. Uma atrás da outra. Ficar com uma só? Não! Não! De jeito nenhum! E outra, tô sarado, tô boa pinta. De forma alguma, o negócio lá, o Tinder tá bombando. O Instagram tá explodindo. Sabe o que tá programado? O que vai acontecer? Vai vir AIDS, sífilis e herpes, tudo junto. Vai. Porque a camisinha, ela não protege tudo. Tem várias outras partes que estão abertas. Se tiver um cortezinho ali e encostar na secreção da outra, se encostar. Na secreção tem vírus, tem bactéria. O cortezinho, a bactéria, o vírus, entra. Pega. Pega. Sabe disso. É. Só que quando a AIDS vier, o coquetel não vai adiantar. Porque essa AIDS foi pega pela promiscuidade. Então aquilo ali é energético. É da transição planetária. Vai tomar coquetel, coquetel, coquetel, só que essa AIDS que vai vir, ela é mais agressiva. Coquetel não vai segurar. Sabe o que, que acontecia lá na década de 70? Que os caras definhavam na cama, ficava magrelo, pele e osso, que morria daquele jeito horrível? Vai voltar isso. Vai voltar isso. Foi chamado no amor aqui, não foi chamado no amor? Não quis. Vai vir para Deus na dor. Magrelo, pele e osso, na cama. A beleza toda, saradão de academia, cheio de creatina, whey protein, albumina, vai tudo embora. Vai embora. E as menininhas vão todas sumir. As menininhas não querem saber. As menininhas querem você com dinheiro no bolso, bonitão e sarado, sorrindo, som altão no carro. Se você ficar magrelo, doente, elas vão todas embora. Elas não te amam. Elas não te amam. Nunca amaram. Elas vão embora todas. Quem vai ficar contigo, sabe quem é? Sua mãe e seu pai. Seu irmão, sua irmã, o avô, a avó. São esses que vão ficar ali chorando, vendo você definhar, porque o coquetel não vai fazer efeito. Não vai. Não vai fazer efeito. O coquetel não vai fazer efeito. Porque é energético, é espiritual. Nós estamos avisando aqui. Mas vai chegar 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 30 de vídeo? Nada. Nos primeiros 10 minutos eu não quero saber disso. O Pedrinho enlouqueceu, tá maluco. Ele é louco. Sempre foi louco, sempre foi maluco. Agora ele enlouqueceu de vez com esse negócio de espiritualidade. Tá fanático. Aí desencarna dessa forma, pele e osso. Vai chegar como no plano espiritual? O que atinge no físico, atinge no espírito. Vai chegar como lá? Vai chegar bem? Totalmente debilitado, até recuperar. E é suicídio. Esses artistas aí, eu não vou citar o nome agora, vocês conhecem. Os artistas que desencarnaram com AIDS, lá na década de 80, 70, 90. Como é que vocês acham que eles chegaram lá no plano espiritual depois que desencarnou? Porque eles não são deuses, porque são famosos. Eles são seres humanos iguais a vocês. Como é que eles chegaram? E os que desencarnaram de overdose, de drogas? Como é que eles chegaram lá? Os que desencarnaram de overdose. É. O Pedro, ele não sabe o porquê que a gente está falando tudo isso, porque ele nem imaginava o que, que a gente ia falar. Ele só sabia que a gente ia falar do suicídio. Mas foram vários assuntos num vídeo só. Por quê? Vai para as pessoas certas que precisam ouvir isso. Vai para as pessoas certas. Vai certinho, vai certo. A espiritualidade faz tudo perfeito. Vai certinho. Vai certo, na hora certa, para a pessoa certa, para as pessoas, que não é para uma só. As pessoas certas, na hora certa, e vai fazer o quê? Vai salvar muitas vidas. Outros vão ver, mas não vão conseguir, não vão aguentar, vão continuar fazendo. Vão ter seu ensinamento. Mas tem muitos outros que vão ver e vão parar. Deu resultado, né? Então, foi bom ter gravado. Porque, às vezes, a pessoa não entende por que está falando isso, está demorando, está chato. Nem imagina o que está sendo feito aqui, onde vai chegar e o que vai fazer, qual o resultado vai ter, o remédio. Né? Então, é isso. Vamos ficar por aqui. Nós vamos nos despedindo. E que vocês sejam alcançados e que saiam da Matrix. Que Deus abençoe.